Hoje eu venho homenagear uma pessoa que deixou sua marca na história do jornalismo brasileiro. Não o jornalismo das grandes mídias, não o jornalismo policial, não o jornalismo populista, muito menos o jornalismo aí das grandes celebridades. Hoje eu venho falar de Fábio Panchieri, que foi funcionário da Universo Online, a UOL, por muitos e muitos anos, desde a época da internet discada. Fábio, na época, fazia coberturas de feira de jogos, matérias, e começava o que seria a mídia especializada que se tem hoje. Ou seja, Fábio era um homem muito à frente do seu tempo. Fábio Panchieri também foi responsável por uma comunidade que desde 2002 resiste bravamente à modernidade, o Fórum UOL. Nesse fórum, incontáveis foram as histórias que se aconteceram. Amores se iniciaram, muitas amizades. O Fórum UOL, principalmente o VT, foi um marco na vida de muitos e muitos adolescentes. Poderia passar horas contando causos e mais causos desse reduto virtual que moldou o caráter de milhares de usuários. E quem cuidou e administrou esse fórum por tantos e tantos anos e outros projetos da UOL foi o senhor Fábio Panchieri. Ele que cursou jornalismo pela Casper Libero, também trabalhou na empresa brasileira de jogos Tectoy. Ele que também é pai do Coruja, do Fernandinho. Mas não só dele. Na verdade, Fábio Panchieri acabou por se tornar pai de toda uma geração de jovens que frequentaram por tantos anos esse espaço virtual. Sua partida deixa milhares de órfãos. Milhares de jovens que ele viu crescer. Agora irá seguir a sua caminhada em outro plano. Sua missão foi cumprida. Profissional exemplar, elogiado e reverenciado pelos ex-colegas, pai dedicado, comprometido e um precursor muito à frente do seu tempo. Vai em paz, Panchieri. Obrigado por tudo. A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria. Hoje nós vamos fazer aí a leitura de e-mails pra vocês. Fazer um programa bem agradável aí pra vocês, né? Espero eu que vocês colaborem também com bons e-mails. Hoje vai tocar aí entre as músicas, aliás, entre os e-mails, vai tocar Migre Le Tigre. Where Did Mom and Dad Go So Wrong? Então esse é um EP do Migre Le Tigre. É o que vai tocar aí hoje entre os e-mails, tá ok? Gente, faz um tempo já que eu tô achando os meus sonhos muito malucos. Eu tô tendo uns sonhos esquisitos. E tem um detalhe que eu tenho notado recentemente. Não tão recente, mas eu tenho notado uma coisa esquisita que eu não tinha antes. E agora eu tô tendo, não sei porquê. Toda noite eu sonho. E antes eu não era assim. Só que aí depois vieram me dizer que, na verdade, todo mundo sonha toda noite. Só que a gente não lembra dos sonhos. Então, uma explicação cabível é que agora eu tô notando os sonhos que eu tive. Isso é uma explicação. Ok, se vocês disserem isso, é uma explicação racional. E uma coisa que eu notei. Façam isso que eu vou dizer. Ouvintes, façam isso que eu vou dizer, porque vocês vão ver que eu não tô mentindo. Quando você acaba de acordar e anota o sonho, escreve ele, mesmo que seja, por exemplo, pega o WhatsApp, acordou, pega o celular, pega o seu WhatsApp e digita lá o sonho pra alguém, manda pra alguém. Fato, você não esquece mais esse sonho. Não esquece mais. Ele fica na cabeça. Então, eu comecei a anotar os sonhos. Porque eu tava achando os sonhos meus muito esquisitos, cara. Sonhos muito malucos. Só que eu tive um essa semana que foi o chute da... Chutou o pau da barraca. Os sonhos que eu tô tendo são tão absurdos que eu acho que muitos de vocês não vão acreditar. Mas eu, ouvinte, eu tô pedindo pra vocês. Eu não invento as coisas aqui, vocês sabem disso. Acreditem nos sonhos que eu vou contar pra vocês. Eles são tão absurdos, mas eles... Eu sonhei, vou fazer o quê? Minha cabeça é louca. Eu vou contar pra vocês, eu anotei, e é isso que eu falei pra vocês. Eu lembro dos sonhos claramente. Porque quando você anota, você não esquece mais o sonho. Eu anotei eles aqui num arquivo do computador, eu vou ler ele pra vocês e vou narrar aqui como é que eram os sonhos. Eu vou contar o último que eu tive agora, porque tá fresquinho na cabeça, nem preciso ler. Eu sonhei o seguinte, ouvinte, olha que sonho interessante, e vocês vão notar um ciclo. É sempre assim, um sonho é legal. Aí de repente a minha cabeça estraga o meu sonho. Inclusive isso daria um filme. Várias coisas que eu vou dizer aqui daria um filme. Se algum cineasta quiser pegar, aí pode pegar a ideia pra você de graça aí. Ah, só depois dá uma, paga um PF pra mim, uma Coca-Cola, porque pelo menos pra nós, né? Pelo menos faz uma camaradagem aí. Mas a ideia é muito boa. São ideias que a minha cabeça insana criou. E vocês vão ver como que os meus sonhos são malucos, ouvintes. E depois vocês mandem pra mim sonhos malucos também, que esse assunto é interessante. Olha esse sonho que eu tive. Tá fresquinho na cabeça. E é um sonho interessante, olha que interessante. Ouvinte, eu sonhei que eu fui convidado a testar um novo videogame, simulador, era um simulador de alta potência, realidade virtual, e você era um protótipo. Esse protótipo ficava atrás de um lava-rápido, era super secreto. Difícil de achar, não secreto assim, ele era difícil de achar, você tinha que atravessar, imagina assim, ouvinte, que você tinha, então vamos lá, eu vou narrando pra vocês, vocês vão imaginando, você atravessava um lava rápido, tava lá lavando os carros, você passava entre os carros, e lá no fundo tinha um fliperama velho, nesse fliperama velho tinha ali máquinas com Street Fighter, com Tekken, eu me lembro de um simulador de carro, de moto, e tinha um simulador que era novo, e era um protótipo. E nós íamos testar esse simulador de realidade virtual. Aí ligou, eu não lembro certinho de eu colocar o capacete, nada. Eu só lembro assim, o seguinte, eu cheguei lá no fliperama e aí eu ia testar o simulador, tá bom. Primeiro você escolhia, aí o simulador, ele era em primeira pessoa. Só que você escolhia o personagem que você queria ser. Só que o personagem que você escolhia, qualquer um que você escolhesse, não alterava o jogo. Tipo assim, tinha um personagem que você podia escolher pra você ser. Só que era só o outfit, era só a roupa por fora. Não alterava as suas características no jogo. Aí eu escolhi ser um dragão. Só que não um dragão grandão, é isso que eu queria que vocês entendessem. Eu vou explicando, vocês vão entendendo. Tipo assim, vamos lá, o jogo era o seguinte, ouvinte. Todo mundo que tava lá, que era mais. Eu tenho quase certeza que era 6 participantes que iam participar desse simulador. Você tinha. Os 6 participantes tinham que subir até o final de uma torre. Tinham que subir as escadas da torre. Olha que sonho interessante, gente. Isso é legal, cara. Você tinha que subir até a torre. Só que a torre tinha um monte de pegadinha. Às vezes tinha escada que você tava subindo e não levava a lugar nenhum. Aí você tinha que voltar, descer a escada e pegar outro caminho. Era cheio de labirintos. Tinha escada que você subia E lá no final dela você começava a descer. E aí você voltava pro mesmo lugar que você tava. Ficava elas por elas. A torre era cheia de pegadinha. Era uma torre grande. E aí eram 6 participantes, eu e mais 5. E aí você podia escolher o outfit, cada um escolheu um. Eu escolhi um dragão. Mas não um dragão de 4 patas, assim. Era um dragão que eu ficava em pé, nas 2 patas de trás. Igual um ser humano normal, andando. Só que com forma de dragão, só isso. Não dava nada. Não dava mais velocidade, não dava nada. Era só o outfit. Era só a roupa por fora. E aí... todo mundo andava na mesma velocidade. O simulador virtual não deixava você correr. Era todo mundo andando. E aí dentro do jogo tinha coisas que você pegava e aí aumentava a sua velocidade. Aí beleza, aí fomos jogando. Só que o pessoal foi ficando pra trás. E aí ficou a disputa entre eu e um cara vestido de terno. Olha que interessante. Aí a gente foi subindo, eu e esse cara de terno, no finalzinho. Fomos subindo. Eu lembro que os batentes da escada eram de madeira. O corrimão, aonde você põe a mão, era tudo de madeira. Eu lembro certinho. Eu lembro de tocar nessa madeira. Sem ser gay. Era madeira mesmo, madeira. Não era comprensado, não. Era madeira. E a gente ia subindo. E aí no final da disputa, ficou eu e esse cara de terno. Aí, um sonho muito massa, cara. Muito massa. A torre, as escadas eram de pedra. Os corrimãos eram de madeira. E a gente ia disputando. E eu com esse cara de terno no final. Quando eu e esse cara de terno chegamos lá no final da torre, a gente abriu uma porta de madeira. E aí apareceu uma biblioteca gigantesca. Ah, e só respondendo pra vocês. O simulador não deixava você agredir o competidor. Então não tinha como eu pegar e dar porrada no cara de terno. Isso era impossível. Aí, ouvinte. Então, nós subimos a torre, eu e o cara de terno. Os outros ficaram pra trás. Já se perderam nos labirintos. Aí, eu com o cara de terno abri uma porta de madeira. Eu acho até que fui eu que abri e ele veio na cola. Quando abri, apareceu uma mulher de cabelo curtinho. Uma biblioteca gigantesca. Uma mulher de cabelo bem curtinho. E óculos, um óculos grande. E ela era um NPC do jogo. Pra quem não entende videogame, ela era um personagem virtual do jogo. Ela não existia. Ela não era uma pessoa. Era um personagem do jogo que falava que pra ganhar o jogo, a gente tinha que achar um livro lá, que eu não lembro qual que era, na biblioteca. Quem achasse o livro primeiro, ganhava o jogo. Nisso, o cara de terno correu e começou a procurar. Eu lembro que ele sentou e começou... Sabe quando você senta na frente de uma estante e vai olhando os livros? Sentou ali e começou a olhar. Eu peguei e falei assim, se foda, vai tomar no cu. Não, não falei, mas pensei no sonho. E comecei a dar porrada na NPC. Só que o jogo era o seguinte, olha que interessante, ouvintes. Aí eu peguei, imagina uma mulher baixinha, de óculos, cabelo curtinho. Eu peguei e dei um murro na cara dela. Afundei a cara dela. Ela caía no chão e o jogo fazia ela voltar de pé, mas não levantando. Ela não levantava. O jogo punha ela de volta. Imagina na cabeça de vocês. Eu dei um murrão na cara dela, afundei a cara dela e joguei ela no chão. Ela instantaneamente voltava. O jogo não, é como, o jogo não autorizava. Ela voltava. Aí eu pá de novo. Aí o jogo punha ela de volta. Eu sei que eu fiz isso umas 4, 5 vezes. É, dei um murrão de lado nela. Sabe quando você pega e dá uma muqueta de lado? Pá, igual aqueles socos que o Chaves dava no Kiko. Deu uma muqueta daquela de lado. Pum, ela caiu. Aí o jogo pôs ela de volta de novo. Aí eu entendi que não adiantava ia fazer isso. Assim não ia vencer. Só que tipo assim, a biblioteca era tão grande que não adiantava também ficar procurando livro. Lembra quando eu falei pra vocês que a minha cabeça estraga os sonhos? Eu tenho várias dessas aí. Se vocês me pedirem, eu posso até contar. Cara, não sei porque minha cabeça é babaca. Minha cabeça já conspira contra mim o dia inteiro. E nem no meu sonho minha cabeça colabora. Cara, é sério. Não tô zoando. Quem anota sonho, quem guarda sonho, sabe que eu não tô mentindo o que eu vou dizer agora. Apareceu uma pessoa nessa biblioteca. Só que essa pessoa que apareceu na biblioteca, sem zoeira, eu não procuro vídeo dela. Eu não penso nessa pessoa. Faz mais de anos que eu não vejo um programa dessa pessoa. Mas ela apareceu no meu sonho. E eu tenho isso. E eu queria saber se vocês também têm. Às vezes, pessoas que você não pensa há muitos anos, você não vê há muito tempo, sumiu, e ela aparece no seu sonho. Sem lógica. Não tem, sim, não tem uma explicação racional pra isso acontecer. Será que é eu que sou doente ou todo mundo tem isso? Tava o cara de terno procurando o livro. Aí nisso, entra dentro da biblioteca o Gilberto Barros, o leão, sem zoeira, apareceu o leão, aquele leão que fazia programa na televisão. E aí ele começou a falar assim: é isso aí, gente. É, tipo assim, umas coisas, eu não vou lembrar certinho, ele falava tipo assim: vamos procurar o livro, gente. Quem achar o livro primeiro ganha. E tudo, e vocês vão ganhar o prêmio. Estragou o meu sonho, cara. Tava um puta de um sonho massa, foda. Até contei isso pra uma pessoa, a pessoa deu risada, porque é engraçado mesmo, cara. Puta, tava um sonho massa, cara. Por que, cara, faz isso? E eu anotei os meus sonhos pra vocês verem que não é mentira. Olha como é que os meus sonhos estão esquisitos. Ah, esse aqui, ó. Olha aqui. Eu vou ler pra vocês. Mas eu poderia contar ele. Aí eu vou até contar sobre esse sonho, porque é melhor. Foi assim. Eu sonhei que eu tava numa cidade e eu peguei um caminhão no estilo GTA, assim, eu roubei o caminhão. E o caminhão, ele era um caminhão todo blindado, eu não sei explicar pra vocês. Ele tinha uns ferros soldados de lado, atrás, na frente. Então ele era um caminhão que aonde eu fosse dar pancada, eu levava embora. Se eu batesse num carro, eu levava o carro. Aí eu peguei esse caminhão e saí fazendo um monte de cagada, atropelei o povo, subi em cima da calçada, matei gente, bati no carro das polícias, tudo. Lembra que isso aqui é um sonho, pelo amor de Deus, não, antes que o povo desespere aí. Então, aí eu peguei esse caminhão e saí andando, fazendo loucura. E aí eu subi em cima do passeio e bati nos carros dos outros e tal. E aí, olha que... Ah, não, esse aqui, já me falaram que dá um puta de um filme, dá mesmo, cara. Olha que interessante, ouvinte. Vê se isso aqui não dá um filme. Pensa na sua cabeça se isso aqui não dá um filme. Ou pelo menos não dá um episódio de uma série de suspense. Você sabe o que aconteceu, ouvintes? Uma policial mulher com uns caras fizeram um jeito de cercar eu e furaram o pneu do caminhão. E... o caminhão não tinha mais como andar e travou. E eu lembro que eu peguei e levei um tiro. Um tiro. Aí eu peguei e abri a porta do caminhão e o caminhão era alto. Olha que interessante, ouvinte. Eu joguei o corpo pra fora do caminhão. E comecei a falar assim, porque isso eu tenho sempre, vocês devem entender também. Quando o sonho tá chegando, tá virando pesadelo, quando tá com uma coisa que você acorda, você tá nervoso... a minha cabeça começa a dizer, é um sonho, acorda. Eu tenho muito isso, acorda, acorda, vamos acordar, é um sonho. Aí o que aconteceu, ouvinte? Essa policial mulher, que era detetive, veio correndo, agarrou eu, passou a mão atrás da minha cabeça e atrás do meu corpo e falou assim, ó, você não deixa ele acordar. Ele vai acordar, não deixa, não deixa. Aí nisso eu fui teletransportado, eu lembro certinho. Pra imagina igual esses salão de palestra de faculdade. Que tem um monte de degrau e cada degrau tem um monte de cadeira pra você sentar. E lá um palco. Aí nisso, eu fui teletransportado pra isso. E eu ouvi essa detetive falando: você tem que pagar pelo que você fez. Você veio aqui, olha o que você fez. Você matou gente aqui na nossa cidade. Você tem que pagar pelo que você fez, você não vai acordar. E aí, nessa palestra, eu ficava vendo uma pessoa falando umas coisas que eu não conseguia entender direito. Se eu tivesse que dar um palpite pra vocês, é que, tipo assim, deve ser... ele devia falar que não era pra eu matar, sei lá. E aí, eu não consegui acordar. Aí, nisso, eu comecei a andar sem parar, porque eles não tinham como me segurar. E eu ficava andando pelo salão. Só que o meu jeito de andar era esquisito. Era igual naquele jogo Half-Life. Igual Counter-Strike. Que você dá um... eu fico andando em... a cabeça travada pra frente. eu não virava a cabeça. E eu só ia andando e aí eu só ia virando o corpo inteiro e andando pelo salão e tentando acordar. E aquela palestra lá, e eu sempre ouvi ela falando: não, você não vai acordar, você tem que prestar atenção, você tem que pagar pelo que você fez. Aí nisso eu peguei e consegui acordar. Pum, acordei. E foi um puta sonho, cara. Isso aí, se vocês quiserem, dá pra fazer um filme com isso aí, cara. Um filme. É interessante isso aí. É outro sonho interessante que eu tive aqui, olha aqui. Esse aqui eu sonhei que eu contei uma piada homofóbica no trabalho. E aí eu tava numa aula pra aprender que não pode falar piada, que não pode fazer as coisas. E era uma televisão dessa de tubo, véia. E o cara falando que não pode contar piada homofóbica no trabalho, não sei o quê. Puta que pariu, esse sonho foi muito foda, cara. Puta, dava pra gravar um programa só com isso aqui, cara. Puta que pariu, ouvintes. Ouvinte, olha esse aqui. Presta atenção, acorda aí. Olha que interessante isso aqui. Eu sonhei, ouvintes, que eu tava num planeta. E esse planeta, os ETs, era tudo azul. E quem era minha parceira nesse sonho, era uma ET mulher. E era tudo azul. Todo mundo azul, menos eu, óbvio. E eu tinha ido pra esse planeta pra salvar eles. E aí quem era minha parceira de luta, de briga nesse sonho, era uma ET mulher gostosa. Ela era azul e ela era gostosona, sabe? Peitão, bundão. E ela era bem gostosa. E aí, ouvintes, eu me lembro de uma das lutas que a gente teve nesse planeta de ET. Que eu subi um gramado bem alto. Imagina um gramado. Gramado de grama. E era um morrinho. Aí eu subi e comecei a brigar com o ET, com o marciano, o ET azul, lá em cima do gramado. Aí eu empurrei o ET caiu o gramado. Aí parece que aí eu desci. Aí nisso veio um ET grandão, fortão, e levantou uma pedra. Eu lembro certinho. Ele levantou uma pedra pra jogar em mim. Uma pedra grande, uma pedra do tamanho de um carro, assim. Levantou. Nisso eu fui e dei um golpe no ET. O ET fraquejou, a pedra caiu na cabeça dele. Eu não sei se ele morreu, se ele ficou inconsciente. A pedra que ele tava segurando, eu dei um golpe, a pedra caiu em cima dele. Fudeu ele. Aí nisso eu com a marciana, com a ET, tô falando marciana, mas não sei se era Marte, não. Era ETs azuis. E a ET que tava comigo me ajudando era muito gostosa. Aí a gente foi pro, tipo uma caverna. Isso é sério, não ia inventar isso. Aí eu comecei a ter uma relação sexual com a ET. E eu lembro da sensação, ouvintes, o que eu sentia no sonho, eu sentia. A gente se beijando e tudo. E eu lembro da sensação que eu penetrei a ET. Mas foi, isso aconteceu. E eu comecei a comer a ET azul. E eu me lembro que foi sem preservativo e que ela era molhadinha. Eu sentia a sensação. Ela era toda molhadinha. E aí eu ia bimbando ela. E ela era molhadinha. E eu sentia, cara. Eu senti um negócio molhado aqui. Cara, óbvio, respondendo já a pergunta de vocês, eu acordei com um negócio louco. Pegando fogo. Isso aconteceu do sonho da ET. Foi interessante. Aqui ó, trepei com alienígena azul. E ela era azul. E eu lembro que o sonho acabou nisso aí, cara. Que a gente fez sexo, cara. Foi muito louco. Esse aqui foi interessante. Esse aqui eu lembro também. Faz muito tempo que eu sonhei esse sonho. É o que eu tô falando pra vocês. Se vocês escreverem o sonho, vocês não esquecem mais. Esse aqui eu lembro. Mas eu vou ler pra vocês. Falar do sonho que eu tava em tal lugar, numa cidade, junto com fulano. A gente desceu. Eu tava numa cidade aí. E a gente desceu, eu com um amigo meu. Da minha era amigo na época, agora eu não falo mais com ele não. Então a gente desceu. Quando a gente desceu, tinha um psicopata que tava dirigindo uma Kombi. Eu lembro que ele passou correndo pra gente, com a Kombi. Nisso ele veio com a Kombi, deu um cavalo de pau e travou a rua. Quando ele travou a rua, ele saiu da Kombi e começou a atirar. E eu tava com a pistola. Aí o psicopata começou a atirar no povo. O que que eu fiz? Eu tirei a pistola e comecei a atirar nele também. Nisso eu... Aqui, ó, até lembrei aqui que tá escrito aqui, foi isso mesmo, ó. Eu acertei ele. É, foi isso. Eu dei um tiro e acertei ele. Aí ele saiu correndo, baqueado por causa da bala. Eu fui correndo atrás dele e cravejei ele de bala pelas costas. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Quando eu cheguei perto dele, eu enchi ele de bala, cheguei perto dele, ele falou que ele tava amaldiçoado. E que ele fez aquilo lá, de parar a Kombi e começar a matar o povo, ele fez aquilo porque ele estava amaldiçoado. E que eu, como eu matei ele, a maldição dele passou para mim. Então o que, que é a maldição? Não sei. Às vezes era um capeta, alguma coisa, não sei. Então olha que interessante. Mais, ó, dá mais um filme massa. Ó. Olha, dá mais um puta de um filme. Tô dando ideia que precisa gravar filme. Eu matei o cara, aí o cara pegou antes de morrer e falou, ó, eu tô amaldiçoado e agora a maldição eu tô passando pra você. Você se vira aí com essa maldição. O que que era essa maldição? Eu não sei. O que que ele tava querendo com isso? Será que era um capeta que tava com alguma coisa? Não sei. Deus me livre e guarde, vamos bater na madeira aqui. Mas foi um sonho. É... Falar do sonho que... Né, esse aqui eu já falei. Já falei. Que mais? Ah, esse aqui eu tenho sempre. Isso aqui é uma praga. Puta que pariu. Eu queria saber se vocês também têm isso. Eu sonho que... Bom, o ensino médio pra mim foi uma bosta. Pra mim o ensino médio foi uma merda do caralho. E vira e mexe, eu sonho que eu voltei pro ensino médio, ouvintes. Puta que pariu. Eu sonho que eu tô no ensino médio, eu sonho que eu voltei pra escola que eu estudava, que era uma bosta. Eu acordo suando, frio, coração acelerado. E eu lembro que nesses sonhos eu sempre penso assim, gente, mas eu trabalho. Como é que eu vou fazer o ensino médio e trabalhar, gente? Eu não vou conseguir. E aí eu lembro que eu tenho que voltar a estudar de novo. Nossa, cara, um pesadelo do caralho, cara. Horrível. Horrível, cara. Acordo pingando, nervoso. Eu sempre sonho que eu voltei pro ensino médio. Uma praga. Pesadelo. Eu acho que é isso. Mas aí fica aí esses sonhos aí. Sonhos malucos. But who the fuck am I? I'm burning. Pressing to orders, pressing go. Leap into orders, fresh and go. Vamos ler os e-mails aí de vocês. Tomei um banhão muito massa agora. Levei o cachorro pra passear. É gostoso, o meu cachorro passei sem coleira. Só que o meu cachorro só foi cagado, eu só posso sair com ele tarde da noite. Porque aí não tem ninguém na rua, não tem cachorro, não tem nada, aí não tem perigo. Eu dou um pique de bicicleta com o cachorro e ele vem correndo atrás da bike. Eu vou até lá na frentona, subo e desço o morro. Aí volto. E ele correndo atrás, é máscara. Aí cheguei em casa, tomei um banhão massa pra caralho. Já me alimentei. Eu quero cortar açúcar da minha vida, cara. Açúcar é uma praga, tem que cortar isso aí. Ah, mas comer bem custa caro. Também é foda, né? E graças a Deus sem cigarro. E é isso aí, gente. Vamos firme aí. Tomei um banho muito massa, agora vou ler os e-mails aí de vocês, vamos lá. Oh, a gente descobriu que o Hernani grava a introdução separada do e-mail. Calma, ouvinte, não, é só hoje, hein? Hoje eu gravei a introdução, levei o cachorro pra passear, agora tô gravando aqui pra vocês. Vamos lá. Primeiro e-mail e apresentação. Antilove. Salve Hernani, salve Confrades, tudo na paz? Então, aqui quem fala é o Antilove. Sou novo aqui no canal e no podcast, seja bem-vindo. Porém, acho que já ouvi quase 100% dos episódios nesses últimos 2 meses. Que bom saber que nós não estamos sozinhos. Ô, Antilove, agora você falou tudo, cara. Gente, como é gostoso, sem ser gay... É a gente saber que a gente não tá sozinho. Como é gostoso, você nota que você não tá sozinho na vida, cara. Ô, gente, isso é o maior triunfo deste programa. Esse programa, eu quero que ele esteja função social, mas só isso já é uma função social. Porque a gente que nasceu com essa cabeça esquisita, que eu não sei dizer pra vocês por que a gente pensa assim, a gente tem uma cabeça esquisita, estranha, diferente, não sei explicar pra vocês. Mas é estranho, não é normal. Mas não é que a gente... Não é negócio de ficar falando que eu sou doentão, eu sou sad boy. Não é nada dessas merdas, não. Esses caras aí é tudo pé de breque, tudo frangão. Tô falando que a gente tem uma cabeça diferente, esquisita. Não sei dizer pra vocês. É um vazio, é uma falta de propósito. A gente não se encaixa em lugar nenhum. A gente não consegue conversar com os normes. A gente tem uma cabeça esquisita. Então como é bom a gente saber que existem mais pessoas... Esta é uma grande função do programa Antilove. Porque quando a gente vê que a gente não tá sozinho, é muito bom, gente. Entendeu? Nós estamos criando aqui uma... Talvez... Aí vai parecer que eu sou soberbo. Aí os ouvintes não vão dar mais paz pra mim. Mas vamos lá. De certa forma, nós estamos criando uma comunidade aqui. Mas não comunidade de favela. Comunidade no sentido que... Nós vamos trocar informações. Isso é muito bom. Isso é muito legal. Então, eu também, eu acho muito legal que a gente note que não está sozinho. O podcast fez com que eu fosse introduzido a uma doutrina pouco convencional, mas de grande valia. Olha, não sei qual doutrina você está falando. Eu não sou nenhum profeta não, viu? Inclusive, tem gente... Tinha um pé de breque aí. Isso aí já faz tempo, já foi uns 3 meses. Em negócio de fora de internet, que o cara vem falando assim pra mim... É, mas quem você se acha pra você querer ensinar os outros? Você acha que você é exemplo? O cara é muita inveja. Eu notei que no meio disso aí tem muita inveja. Os caras... Ninguém fazia. Aí vai um trouxa começa a fazer, que sou eu. Não ganho nada, só levo no cu. Aí o povo que não queria fazer fica puto porque tem um fazendo. Quer dizer, é um povo é pobre de espírito. Aí eu falei pra ele, mano, não sou profeta, eu nunca falei. E ouvinte, falando sério agora com vocês. Falando sério. Eu tô leve, tô bem, tô feliz aqui. Mas, falando sério com vocês. Vocês nunca... Nenhum ouvinte, falando sério. nenhum ouvinte do Sociedade Primitiva tem moral pra botar o dedo na minha cara e falar que eu me acho profeta, que eu me acho que eu sei de tudo. Porque eu, de 5 em 5 minutos, eu fico gritando aqui nessa merda que eu não sou bom da boca. Eu não. Isso virou um mantra nessa porra desse programa. Eu nunca disse pra vocês que eu sou exemplo, que eu sou modelo de vida. Eu nunca disse pra vocês que eu sou inteligente, porque eu não sou. Só fiz cagada e enfiei minha vida no buraco, como vocês já sabem dessas histórias. Então vocês nunca achem que, por exemplo assim, ah, o Hernani ele é um exemplo, ou então ele se acha um exemplo. Não, isso não é justo. Façam críticas honestas. Críticas honestas, beleza. Mesmo que me ofenda. Mesmo que a sua crítica me ofenda, mas faça uma crítica honesta. Agora, vim falar que eu sou. Que eu me acho profeta, que eu me acho malandro, não. Isso vocês não têm direito de fazer. Aí vocês estão sendo desonestos. Até pra gente ofender os outros, a gente tem que ser honesto. Você não chega num cara e ofende ele de pedófilo, de estuprador, sem ele não ser. É a mesma coisa daqui. Você não chama eu, não fala que. Você pode me chamar de tudo que vocês quiserem aí. Mas eu nunca falei pra vocês que eu sou o bom da boca, não. Resolvi escrever este e-mail para relatar um pouco sobre minha experiência com o podcast Sociedade Primitiva. Sempre existiu em mim uma necessidade de me juntar a um clube masculino. Olha aí que legal. Pô, esse e-mail aqui tá show de bola, cara. Olha que legal. Eu também. Antilove, eu também. Eu sempre quis, só que eu não consegui me encaixar. Nenhum programa me representava. O Sociedade Primitiva, mais pra frente eu quero gravar um 5 mais contando sobre essas coisas. Que tem muita coisa legal da história desse programa que vocês não sabem. E o Sociedade Primitiva nasceu justamente porque eu queria um programa igual o que eu faço. Só que não existia. O que eu fiz? Eu criei. Foi isso. Você entendeu? Então eu queria ter um clube masculino. Eu queria ter um lugar onde eu ponho um negócio pra ouvir. O cara não vai ser polido. O cara vai falar de papo podreira. Vai falar do submundo do crime. Vai falar de mulher. Vai falar de podreira. Vai fazer piada machista. Vai fazer piada de tudo. E foda-se. E acabou. É isso que eu queria. Então eu sempre quis fazer parte de um clube masculino. Mas eu não consegui me encaixar. Eu tô interrompendo seu e-mail. Você deve estar puto aí. Você que mandou esse e-mail. Mas é porque o seu e-mail tá bem escrito, tá bem feito. Quero te dar os parabéns já antecipado aqui. Sempre existe em mim a necessidade de juntar a um clube masculino, principalmente agora que vivo uma vida de solitude do meio social. Tipo aquelas reuniões com amigos, já não fazem mais parte dos meus dias há anos. Eu tô começando a notar que isso aí vai acabar cada vez mais pra mim também. Eu acho que isso aí tem a ver com a modernidade. Por vários motivos, e o principal deles são os golpes que a gente toma desses amigos. Ô, rapaz, se é. Tem cada história de ingratidão. Enfim. O podcast me influenciou a introduzir várias coisas na minha vida, como a visão da Real, visão dos investimentos relatados no blog do Roger da Cidadezinha e do Zé Mobral, e que puta podcast esses dois últimos. As dicas deles são muito importantes. Vai nessa daí que você vai se dar bem. O podcast tem causado um imenso efeito positivo no meu dia a dia. Pô, eu fico feliz, cara. Como aqui é o meu primeiro e-mail, não vou me estender muito. Em breve escrevo os relatos para serem lidos. Só mandar, pode mandar mesmo. Tenho vários relatos para escrever e talvez ajude alguém com alguma informação. Como família, sair de casa, casamento, filhos, emprego, estudo, desilusão amorosa, sexo casual, etc. Tenho 30 anos, sou casado há 8. Tenho 2 filhos, sou formado e trabalho na área. Bom abraço e até a próxima. Que e-mail bem escrito, cara. Que e-mail bem feito. Parabéns, cara. Fico feliz aí. Você captou a ideia deste programa. É isso aí, cara. Essa é a ideia do programa. A ideia do programa é vocês escutam. Eu sei que no último programa eu deixei link e tal, mas... Eu sei que vocês captaram a ideia. O programa tá caminhando... A gente tá fazendo um negócio legal aqui, cara. Os caras que eram doente mental, bitolado, que é um cara criminoso, essas coisas, nós já enxotamos tudo embora. Nego bitolado com ideologia, nós já demos um chute nesses caras aqui. Agora vai ficar só os caras que não é moleque, cara que entende a vida real. Então nós vamos ficar aqui, nós estamos pulindo. Agora vai ficar uns ouvintes massa aqui. É, obrigado, obrigada, Hernânia. Bom dia sob o sol escaldante de Recife. Caro Hernani, primeiramente quero lhe agradecer por se dedicar ao programa e nunca abandonar seus ouvintes. Fui apresentado ao seu podcast pelo meu namorado, que é um ouvinte assíduo do programa. E desde então foi amor à primeira vista. Pois bem, você me ajudou em dois pontos da minha vida, que foram extremamente importantes. E seu programa me deu uma base de fundamentos para o meu crescimento pessoal e para a libertação de situações que me atordoavam, mas eu não sabia lidar. Que bom, fico feliz. Primeiramente, seu programa sobre mães narcisistas foi um divisor de águas na minha vida. Quero avisar vocês, e já estou em negociação. Nossa, tá uma cachorrada latindo aqui, rapaz. Ó. Vocês estão ouvindo? Tá uma cachorrada aqui. Roubaram a rua aqui ontem, cara. Puta que pariu, hein? Eu achei que eles iam linchar o ladrão, mas agarraram ele e chamaram a polícia. É, o que, que eu ia falar? Ah, é. Então, estou em negociação. Eu sempre tento trazer coisa legal aqui pra vocês. Eu vou ver se eu vou trazer pessoas que são filhos de mãe narcisista pra vir contar aqui como que são as histórias. Nego que levou queimadura de cigarro, a mãe que apagava cigarro. É, que a mãe é invejosa. Meninas que a mãe tentou roubar o namorado da filha. Igual aquela novela antiga que tinha a Vera Fischer disputando com a Carolina Dickmann. Ai, ai, ai. Hoje o censor gay vai apitar o dia inteiro aí. Não, mas eu era criança, assistia essa novela. Criança, hein? Que mais? Então, eu vou trazer aí pessoas que são filhos de mãe narcisista, eu vou trazer isso aí em breve, tá? O conteúdo do programa me ajudou a identificar o real problema dentro da minha casa. A minha mãe identificou o real problema. A minha mãe e procurar ajuda que eu nem sabia que tinha. Fulana, presta bastante atenção. Existem grupos no Facebook sobre mães narcisistas. Vá agora mesmo e dê entrada em pelo menos 3. Leia os relatos. Tem muita coisa que vai dar seu pensamento e vai te ajudar. Não precisa, não fica assim julgando. Só lê e vai refletindo. Você vai ver psicólogos nesses grupos mostrando ponto a ponto aonde que começa a doença da mãe. A mãe que é invejosa. Tem esses grupos, você vai ver os relatos, você vai vendo, vai fazendo só a comparação. Você vai vendo mãe que é invejosa, mãe que... a mãe que tem raiva do filho por uma coisa até freudiana. É uma coisa freudiana. É uma situação que às vezes ela não queria ter o filho e tudo. Vai vendo. Você vai entender muita coisa. Ali está uma faculdade. Só ali. Então dê entrada nesses grupos e leia as histórias e procure mais sobre o assunto mães narcisistas, porque como eu já disse aqui, a solução para a Matrix, o remédio da Matrix é a verdade. Então você tem que saber o que você está mexendo. Sua mãe, eu não sei sua história, mas sua mãe deve te amar. Só que se você tem uma mãe narcisista, igual você está me dizendo, o amor dela é um amor tóxico. Então você tem que aprender a lidar com esse amor tóxico aí, pra você não ficar amarga, você não se envenenar. Isso é muito importante, viu, Fulana? Não se deixe ficar amarga por causa da maldade do mundo. E se endureça. Isso aí é fundamental. Crie uma casca grossa pra você aguentar as pancadas. Isso é óbvio. Tem uma casca grossa. Saiba que a maldade existe. Mas não se deixe envenenar com a maldade do mundo, que é muito triste. Tô te dizendo de coração, não te conheço, mas não deixa a maldade te envenenar. Te falo isso porque tem pessoas que... isso é muito normal, você deve saber disso. E os ouvintes devem saber. Que como foi alvo de mãe narcisista, Quando tem o filho, aí é sacana com o filho, entendeu? Passa pra frente o problema. Por quê? Porque a pessoa tá envenenada. Aí, com a desculpa do seguinte: é, minha mãe batia em mim, é, de cabo de vassoura, tem que bater com o cabo de vassoura também no filho. Que é assim que é bom. E não tô dizendo que eu não acho que tem que bater, não. Acho que uns tapas é bom, sim. Mas você espancar, não. Espancar não é normal. Entendeu? É, que mais? Humilhar o filho. Humilhar, você não ensina nada, ué. O que ensina o filho é você dar uma lição nele. É você dar até um lava-cara nele, bom, pra ele ficar ligeiro. Agora, humilhar ele não adianta. Você botar o seu filho lá na merda, falar que ele é um fracassado, não adianta. Então, você entendeu o que eu tô te falando? Não querer descontar no seu companheiro aí, no seu namorado, não desconte nele as coisas que você passou dentro de casa. Você sabia? Pode pesquisar. Pode pesquisar isso aí. Inclusive, nesses grupos que eu te falei, você vai ver isso. A pessoa que é narcisista tende a ser mais... E eu tô dizendo por mim. Eu tô falando de mim. E as outras pessoas que eu conheci também. A pessoa que é narcisista, ela tende a ser mais carente. Então, no seu relacionamento, você vai viver com mais desespero. Você vai viver uma coisa 880. Ou é tudo ou é nada. É desespero, é loucura. Entendeu? E o amor é serenidade. O amor é paz, é tranquilidade. Então, você vai ver as pessoas narcisistas têm uma tendência maior a é tudo ou nada. É agora ou nunca. Não é uma coisa serena, não é uma coisa calma, tranquila, de paz. Não tô dizendo que você seja assim. Inclusive, eu desejo que você não seja. Tô te dizendo que isso é natural, isso acontece. E essa carência também. Por quê? Porque como teve esse problema em casa, a pessoa tende a ficar carente, entendeu? A crescer um adulto carente, carentão. O segundo ponto foi meu namoro. Namoro há 3 anos. O ano passado tivemos 3 meses de inferno após uma traição. Meu mundo desabou e sofri mais do que cachorro e mudança. Mas no fim de tudo resolvi perdoar e recomeçar. Afinal, um casal tem fase e perdoar foi abrir meu coração para ele e aceitá-lo mesmo com os erros. Enfim, amigo, lhe agradeço por tudo mesmo. Agradeço por tudo, e mesmo seu programa sendo para homens, nem sempre eu cá estou lhe acompanhando e melhorando pontos da minha vida com sua ajuda. Obrigado de verdade. Saudações recifenses. Obrigado, Hernani. Obrigado você aí pelo e-mail e obrigado por ouvir também, tá? Um abraço aí, sucesso aí. Muita paz. Assim como mais com Robert Garcia. Ó, o Garcia aí. Grande Garcia. Opa, Ferreira. Agradecer demais esses assuntos que ninguém fala. Ótimo assunto e ótima execução. Abraço e sucesso. O Garcia mandou mais um e-mail além desse aqui. Pera aí. Assim como mais com Kill McInnes. Também é o Garcia também. Lembrando que o Garcia foi entrevistado lá no Todo Dia Podcast, entrevistando um suicida. Quem quiser conhecer a história do Garcia, vai escutar lá que é muito boa. Olá, carreira. Tive que parar o episódio no meio. Sou caipira pirapora. Adoro essa música. Não acredito em nada desse mundo espiritual que as pessoas falam, porque acho que de verdade, se as pessoas fossem menos egoístas, nem precisaríamos dele. Apesar de não querer estar aqui amanhã, se estiver vivo para fazer a vida das pessoas no entorno menos infelizes... Vivo para fazer a vida das pessoas no entorno menos infelizes. E não tenho nenhum ganho por isso, nada. Eu mesmo, acreditando que nada exista, tenho uma imagem de Santa Luzia na cabeceira da minha cama. A mãe Dona Luísa... me disse que era promessa. Eu acredito, não questiono a fé dela e cumpro sempre. Me emociono com a música que você colocou. Fui procurar no YouTube para ouvir. Veio um vídeo de meia hora que começa com uma das orações mais bonitas que já vi. Escuto e oro por você, meu amigo. Que esses ouvintes malas passem. Que você consiga vencer as batalhas hoje e sempre. Você é forte, você é capaz. Ô, Garcia, muito obrigado aí. Um abraço pra você, meu irmão. Voltando ao mercado bucetal. Salve, Hernani. Aqui é o Alex Maia, do Facebook. Manda um salve para Minas Gerais. Um salve, meu estado querido. Meu estado amado, Minas Gerais. Terra maravilhosa, terra abençoada. Terra aí do nosso querido ouvinte. Será que pode falar só o primeiro nome, pode? Só o primeiro nome. O primeiro nome é Alex. Um abraço, Alex. Um abraço, um salve para todo o estado de Minas Gerais, terra do nosso querido, vamos ver aí, terra de quem? Terra do Tancredo Neves, terra do Galo, terra do América Mineiro, terra de muita coisa boa. Inclusive, se o Tancredo Neves estivesse vivo para ver o que o neto dele tá fazendo, hein? Essas cagadas que o neto dele faz, hein? Eita, nós. Tancredo Neves ia pegar uma ripa de madeira e ia botar o Aécio de bunda pra cima, ia dar cada chulapada na bunda do Aécio, que, eita, nós. Tancredo Neves era linha dura, hein? Ele ia dar, apesar que estado é uma praga, estadista é praga, tudo é ruim. Mas mesmo assim, o Tancredo Neves não ia aceitar essas cagadas do Aécio, não. Essas encrencaiadas dele, não. Ia dar, era ripada na bunda dele. Salve, antes de tudo, quero te pedir desculpa por algum comentário que te ofendeu lá no grupo do Facebook. Eu não tô ofendido não, mas um abraço pra você aí, tá perdoado. Quero te fazer uma pergunta sobre o mercado bucetal. Isso mesmo, vamos voltar àquele papo. Inclusive, no futuro vai rolar aí um programa só com cenários do mercado bucetal. O legal do mercado bucetal, ouvintes, é que ele é matemático, tudo é explicável e tudo é lógico. A análise do mercado bucetal, tudo é racional. Então você consegue entender o mundo que te cerca, você consegue entender as relações humanas através do mercado bucetal. E mesmo o que não é explicável, que tem coisas que realmente não são explicáveis, não são racionais, você vai ter uma resposta. E isso vai vir tudo pra vocês aí. Mesmo os casos absurdos. Um exemplo. Só quero dar um exemplo só pra vocês, só pra atiçar a curiosidade de vocês. Só pra atiçar a curiosidade. Eu vou explicar tudo isso com calma. No programa de fatores externos do mercado bucetal. Mas só pra atiçar a curiosidade de vocês. Só pra deixar vocês curiosos aí. Aquela Suzane von Richthofen era linda, maravilhosa, rica. O pai dela é neto do barão de von Richthofen, que era um cara poderosíssimo, barão. Inclusive, esse barão participou da Segunda Guerra Mundial. Ele voou num avião pela Segunda Guerra Mundial. E então, ela era neta do barão de von Richthofen, filha de pessoas riquíssimas, linda. E ela se envolveu com um marginal, classe média baixa, tranqueira, não era bonito. Pode pegar foto dele, ele não era bonito. Então, o caso da Suzane von Richthofen, e fez aquela merda toda lá, que aquilo lá dispensa comentários. Aquilo, a Suzane von Richthofen quebraria o mercado bucetal. Ela seria o suficiente para vir um ouvinte aqui no programa e falar que tudo que eu falo é mentira. E que o programa é uma fraude. Porque ela a lógica dela não seguiu. Só que eu reverto o jogo de vocês. Eu dou o contra em vocês. Eu dou o counter em vocês do Magic. E digo pra vocês que eu tenho uma resposta. Não é uma explicação. Porque são fatores, são coisas absurdas. São fatores externos. Eu vou explicar isso. Mas eu tô adiantando, só pra te salsa aí, só pra deixar vocês curiosos, pra vocês ficar pensando, pensa sobre o assunto. Eu vou dar uma resposta pra vocês, por que que isso acontece. Só que não é uma resposta que vocês talvez fiquem satisfeitos, mas tem uma explicação de por que que acontecem essas bizarrices no mercado bucetal. E elas acontecem mesmo, tá? Isso aí são coisas que vocês vão ver acontecer. Gente, eu tô muito falador hoje, vocês devem estar putos aí do outro lado. Deixa eu ler o e-mail do rapaz aqui. Quero sua compreensão. Estou mandando esse e-mail agora porque essa semana comecei a estudar e tomou todo o meu tempo. Apesar das mulheres feias estarem se sentindo mais bonitas por causa do Facebook, isso já é fato. Pergunta: por que homens feios que podem pegar mulheres do mesmo nível, feia também, mas sem se achar gostosa por causa da inflação do ego, só querem as mais bonitas e gostosas? Tem algumas explicações para isso aqui. Uma delas é o vício em pornografia. Porque a pornografia, ela destaca que todo homem lá tem um pau gigantesco e todas as mulheres são extremamente gostosas, devassas, todas elas transam usando salto alto, todas elas fazem anal, e isso atiça uma fantasia. Os gringos chamam isso de porn fantasy, se eu não me engano. É uma fantasia pornô. Inclusive, muitos dizem que alguns homens já estão tão imersos no vício da pornografia que eles não transam organicamente, eles não transam de forma racional. O cara já não está mais transando de uma forma assim que ele está consciente do que ele está fazendo e aquilo está sendo prazeroso. Ele transa de forma mecânica, simulando um filme pornô. Isso acontece, isso é real. O cara, ele começa a simular um filme pornô. Então, o vício na pornografia desperta nesses caras uma fantasia de que aquilo lá é o que ele tem que ir atrás. Então ele tem que ir atrás de uma loira sueca, maravilhosa, devassa. Aquele é o ideal dele. Só que ele esquece do mundo real. E aí isso gera uma disparidade de vários sentidos. Primeiro, ele vai achar que o pau dele é pequeno, sendo que o pau dele é normal. A maioria das pessoas tem um pau normal. Só que o cara começa a achar que o pau dele deveria ser igual ao do filme. Onde o cara do filme lá injeta as paradas e faz aquelas coisas lá, que lá também não é normal. Que mais? Ele começa a achar que a mulher tem que ser aquela do filme. Ele começa a achar que peito de mulher tem que ser daquele tamanho do filme. Pode ver, molecadinho de internet, negócio de fora, essas coisas, são esses caras que são cheios disso. Por quê? Porque o cara tá no vício do pornô, vício da internet, ele começa a achar que, pô, aquilo lá. Aí ele encontra uma menina normal, uma menina comum, peitinho, bundinha. Normal, menina comum, mulher normal. Aquela mulher não ele acha que aquilo é pouco. Eu conheço caras que deixam de ficar com mulher. Inclusive eu conheci um cara, eu não vou dizer o nome dele, mas ele deixa de ficar com mulher comum, ele deixa de ir pra cima, porque ele acha que mas Deus me livre, ficar com essas tranqueiras e tudo. Só que tipo, mulher comum. Por quê? Porque ele acha que ele tá muito acima. Não sei se é essa a resposta que você queria ouvir, mas na minha opinião é isso, o Alex. Na minha opinião é isso. Aí seria até uma coisa para debater com os ouvintes. Caso não dê tempo de colocar nesse podcast, não tem problema. Estou digitando esse e-mail no ônibus e não sei que horas te achei. Te mandarei. Abraço, Hernani. Desculpa aí, erros de português. Continua com o podcast. Você já me ajudou muito e pretendo retribuir de alguma maneira em breve. Um abraço, Alex. Perguntas. Olá, Hernani. Escutando o podcast na qual ele responde qual era o método dele limpar a bunda, fiquei curioso com o método que o Mr. Bom da Boca usa para higienizar seu monumental rabo. Enfim, sentado ou de pé? Muito papel ou pouco? Usa chuveirinho? Forte abraço. Ah, Antônio, vai tomar no seu cu, rapaz. Cheio de saco de outro. vamos ver. Agradecimento pelos podcasts. Salve, Hernani. O último podcast, número 79, foi uma das melhores coisas que eu já ouvi nos últimos tempos. Superou todos os podcasts do esgoto, principalmente a parte que começa a partir de 1 hora e 30. Sua entonação de voz foi perfeita, me senti ouvindo rádio nos anos 90. Óbvio que a parte que você fica puto, eu ri demais. Foi engraçado. É, valeu, Confred. É, né, engraçado. Mais um ouvinte na fossa. Valeu. Fala, Hernani. Sou Antônio Marcos, vulgo Tony. Cara, seu podcast é sensacional, velho. Muito bom mesmo, obrigado. Conheci ele buscando sobre o NoFap no YouTube e caí no seu podcast. A sensação de estar em casa é maravilhosa. Olha aí, mais um. Eita, nós, mais um. Olha aí. Que legal que vocês estão sentindo isso, cara. Que legal. Um lugar de homens para homens, culminando um episódio sobre clubes masculinos, que é um dos que eu mais gostei. Ainda não ouvi todos. Acho que só uns 10, sendo o meu favorito do Alexandre Tasca. Alexandre Tasca vai gravar as 5 mais em breve. Aguardem. Mas todos os que eu ouvi são ótimos. É, queria parabenizá-lo pelo empenho de gravar tudo isso, mas mais ainda pela energia que seu podcast possui, uma força etérea que une homens antiquados, mas que se fuderam pela modernidade, unindo-se contra o inimigo em comum. É, eu costumo dizer que é o seguinte, o Marcos Antônio, Antônio Marcos, eu costumo dizer que o mundo girou e nós ficamos para trás. E nós temos essa cabeça, nossa, então o mundo girou, nós ficamos pra trás. E aí nós ficamos perdidos. A gente não consegue se enturmar, a gente não consegue falar com as pessoas. A gente consegue falar, mas a gente não consegue se sentir parte disso, entendeu? Então é, o mundo girou e a gente ficou pra trás. É, ou então a gente girou e eles ficaram pra trás. Essa também é uma explicação cabível, sempre cabível. Ou então você acredita que a Terra é plana, aí não girou nada. Aí ficou tudo parado, tá Terra plana também. Inclusive nós vamos trazer aí um cientista aí no futuro. Não um cientista, mas um pesquisador que garante que a Terra é plana. E eu vou trazer ele pra ele dar os argumentos dele. E vai ter ouvinte que já tá bravo agora. Mas ouvinte, deixa o cara falar. Vocês têm que deixar o cara falar. Eu quero ouvir o que ele tem pra dizer. E se ele me convencer que a Terra é plana, eu vou virar terraplanista. Eu vou dar uma chance pra ele me convencer que a Terra é plana. E eu sou um cara extremamente ignorante. É possível que ele vai... é possível que ele vai me convencer. Ai, ai, ai. Parabéns mais uma vez. Não, mas ouvintes, não... para de xilique. Para de xilique. Tô brincando aqui com vocês. Tem ouvinte aí que fica bravo. Tu... ouvinte, eu quero que vocês mentalizem uma coisa. Essa porra aqui tem música. É pra vocês relaxarem. Isso aqui é pra ser uma experiência satisfatória. É pra gente ficar de boa aqui. Parem de ficar dando xilique aqui no programa e parem com essas baboseiras de vocês aí. Isso aqui é pra ser uma experiência legal, bacana. Parabéns mais uma vez, cara. Se precisar de mim pra alguma coisa, claro, se esse e-mail chegar até você, farei possível pra te ajudar. É o mínimo, não é? Então, Antônio Marcos, já estou aceitando aí uma chupeta bem babada. Sua, você pode estar agendando comigo aí, que você vai me fazer essa carícia aí. Grande abraço de mais um amigo e aliado, Tony. Um abraço, meu irmão, se cuida. Obrigado por ouvir o programa. Fatal attraction feels like the first time when I threw from hell the hammer and then back again. Back then it was mostly hesitation, dominating all the weird situations. Now I just can't say no anymore. I can't say no. I can tell you if it's wrong, and I don't know if it's right. Guess we'll find it out tonight. Play your song and I'll play mine. It feels alright to waste some time. We'll see if, after all, we will rise or if we fall. If we rise or if we fall. suffering and addiction that confronts me with a certain contradiction. The diagnosis messed up head. It finally sucks, reacts allergic and to empty beds. Therefore there's no more hesitation. Everyone ends up in those weird situations. Why I just can't see no anymore. I can't see no. I can't see no. I can tell you if it's wrong, and I don't know if it's right. Guess we'll find it out tonight. Play your song and I'll play mine. It feels just great to waste some time. And we'll see it after all. I can tell you if it's right, and I don't know if it's wrong. Do I really have to know? Lay your cards or roll the dice. Your plan will be my surprise. And we'll see it after all. Continuando. Nossa, essa rua hoje tá barulhenta. Nossa, mãe. Vai sair tudo no programa. É, o tesão do homem ainda o matará. E aí, Hernani Cuqueira? Cuqueira. Vai se fuder, seu merda. Vou relatar uma história bem merda que aconteceu comigo. Tinha tempos que eu não arranjava uma boa foda. Cheguei até a baixar o Tinder. Porém, as mulheres que davam like geralmente eram gordas. É, censurado pelo... Né, escreveu uma coisa aqui que ele escreveu. Censurado pelo Zuc. E fazia um cu doce chato pra caralho. Então, como meu tesão estava incontrolável, resolvi procurar por uma GP, uma garota de programa, em um site de acompanhante. Achei uma garota denominada Nina, a gaúcha. Curti as fotos, ela era branquinha, corpo magro, seios fartos. Marquei no WhatsApp mesmo e ela me passou o endereço do privê, que atendia. Cheguei lá, vi que ia me meter em uma roubada. O prédio que a moça atendia era bem antigo e com um aspecto meio sujo. Depois fui saber que aquele prédio era famoso por abrigar várias GPs e que ali muitos desavisados, como eu, caíam em golpes. Entrei no prédio e fui rumo ao apartamento da moça, que ficava no sexto andar. Fui de escada, pois fiquei com medo de pegar o elevador e aquela merda, por ser antiga, estragasse comigo dentro. Olha, eu acho que foi uma sábia decisão, porque estragar... Imagina, você foi na zona e o elevador estragou, rapaz. Ai, ai, ai. Cheguei lá, bati na porta e me abre uma gorda horrorosa. Ela mandou eu entrar e eu entrei pensando que ela morasse junto com a garota e fosse chamar ela para me atender. Geralmente essas garotas dividem privê com outras. Mas não, simplesmente a baleia humana enganava trouxas usando fotos fake em site de garota de programas. Prontamente a reperceber que me meti, resolvi dar o fora dali. Porém a chupeta de baleia queria me cobrar uma taxa de R$50 de visitação. Resolvi pagar para ela não fazer escândalo e vazei. O que me deixa mais puta é que gastei gasolina, tempo e fiquei cheio de esperança de comer uma bela vagina e acabo sendo extorquido por uma puta gorda desgrama. Se eu tivesse batido uma punheta, nada disso teria acontecido. Fica a dica aí para os ouvintes ficarem espertos. Hoje em dia tá difícil até para comer uma puta. Abraço, Hernani, e diminui o tempo das músicas nos programas. 40 segundos de música já está excelente. Olha, eu sei que vocês têm alguns ouvintes que não gostam. Vocês até têm razão. Mas é que tem umas músicas que são boas demais, dá dó tirar. Eu sei, viu? Isso ainda vai ser uma briga que eu e vocês ouvindo, nós vamos tendo aqui. Vocês vão pedindo menos e eu vou tentando diminuir aqui. Por exemplo, esse programa aqui vai ter menos músicas, mas eu vou deixar a música inteira. Não dá pra tirar não, porque essa música, a música que tá tocando aí hoje é muito boa. É, mas muito obrigado pelo seu e-mail. É, esse aviso seu foi muito importante. Tem muita história disso aí, viu? É, tem muita história interessante com isso aí. É, de golpes. Vocês sabem, ouvintes? Essa vocês não sabem. Sabem quem que foi alvo de um estelionato num motel, ouvintes? E não é segredo, ele conta abertamente isso aí. Então, acho que vou tentar até trazer ele pra contar. Vocês sabem quem que foi alvo de um estelionato? Muita grana. Um estelionato dentro de uma zona. Vocês sabem quem foi alvo? O Thiago Limeira, lá do Sozinho no Mundo. O Thiago, ele foi comer duas garotas de programa junto com um amigo. E aí as putas passaram a perna neles e jogaram o programa lá pra R$2.000. Aí chamaram os seguranças da zona, tudo armado, e falaram, ó, nós já tínhamos avisado eles que era 2 mil, se vocês não pagar, você enche eles de bala aí. E aí teve que os dois sair catando moeda e juntando dinheiro pra pagar. Rapaz do céu, foi feio, hein? Vou ver se eu trago ele pra contar essa história. Negócio de zona dá muito problema mesmo, viu? É, negócio de zona aí, vocês têm que tomar muito cuidado mesmo. Eu sei muita história disso aí. É, porque é o seguinte, a zona é o seguinte. É policial fazendo bico. Então tá todo mundo armado lá dentro. Então você vai entrar num lugar que tá todo mundo armado, a mulher pode fazer uma pilantragem com você, você morre de bobeira. Vai mordindo de gente ainda. Joga o seu corpo numa vala aí. Isso aí nós vamos falar mais pra frente. Mas muito obrigado pelo seu e-mail, tá? Acidente de trabalho. Ó o Matheus aí. Grande Matheusão. Um abraço, Matheus. É, fala, boyzão. Aqui é o ouvinte Matheus Toffoli. Há alguns meses atrás, pedi ao meu pai que me levasse ao serviço dele, já que eu estava parado e incomodado com a situação. E assim que comecei a trabalhar de ajudante de pedreiro, já que meu pai é pedreiro e pega muitos serviços sozinhos, então ele foi trabalhar de servente. Nesse meio tempo, aprendi muitas coisas proveitosas, ganhei uma grana bacana e além de poder malhar sem gastar um puto com a academia. Porém, inclusive tem uma coisa que eu tava pensando esses dias pra trás, eu queria entender a lógica, porque pedreiro faz exercício pra caralho. Servente pedreiro faz serviço pra caralho. Às vezes até os ouvintes sabem me explicar. Eles fazem muito exercício e eles levantam muito peso. É, inclusive tem gente que diz que um murro na cara de um pedreiro é mais forte do que o murro do bodybuilder. Diz que se um pedreiro, se pegar um pedreirão e ele der um soco no você desmaia. O povo fala. Mas por que todo pedreiro fazendo exercício o dia inteiro no sol e carregando peso, eles são tudo pançudo? Eles têm umas panças gigantes. Por que que isso acontece? Eu queria saber qual é a lógica disso aí. Porque não era pra eles ter pança. Tem alguma coisa que não, a informação não bate. Então os nutricionistas estão errados, hein? Nós podemos daí estar pegando a farsa dos nutricionistas. Ai, ai, ou dos professores de educação física, né? Pois é, enfim. A gente tinha pego um trabalho recentemente e queríamos terminar só ao final do ano, pois eram 3 casas. Inclusive, eu sei muito história de pedreiro. Trabalhei em casa de ferragem. O pedreiro, ele ganha bem, viu? O pedreiro ganha uma nota. Caralho, olha a gritaria dessa rua, bicho. Puta que pariu, cara. Que isso? O que eu tava falando? Então, pedreiro ganha bem. Vocês sabem, ouvintes? O pedreiro ganha bem. Tem pedreiros aí que ganham... Dependendo do pedreiro, se for bom, 5 pau por obra, 10 pau por obra. Eles ganham bem. Só que pedreiro, por ele não ter estudo, por ele não ter cabeça nenhuma, ele sai fazendo cagada. A primeira coisa que o pedreiro compra, primeira coisa, vocês devem saber disso aí. Ele compra uma casa pra ele? Não. Ele compra ações da bolsa? Não. Ele compra um carro. Primeira coisa, ele já faz a primeira cagada. Ali no primeiro carro, ele já vai sentando. Aí comprou o carro, tem que comprar um som pra botar aqueles barulhos de ficar tuf, tuf, tuf, tuf. Quer dizer, tem um detalhe que ninguém fala, isso é muito importante. Presta bastante atenção pra vocês avisarem aí, porque tem gente que tá numa falácia e vai se fuder. Porque eu sei, eu conheço gente assim. O cara, quando é novinho, pensa assim, tô de boa aqui... Trabalhando de pedreiro, ganhando 4 pau por mês, sossegado. Vou gastar mesmo que se foda. Você está errado. Porque é o seguinte. Quando você é novinho, fazer serviço de servente, serviço de pedreiro, suave. E quando você estiver lá com 45, meu amigo, cansado, costas cansadas. Você vai aguentar ficar fazendo serviço de pedreiro? Não vai, cara. Não vai, porque eu conheço pedreiro que agora que não pagava INSS e tudo. Eu sei que INSS tem outras formas de aposentar, não é só INSS. Mas tô dizendo que tem pedreiro que eu conheci que não pagou. E que agora com 50 anos, o cara tem que continuar fazendo aquele trabalho pesado, fudido. Por quê? Porque não poupou e gastou com pinga e moé. E carro. Então, quer dizer, isso aí é muito importante, ouvintes. Nós temos que fazer um programa aqui sobre independência financeira e vocês precisam tomar cuidado com isso. Sempre mentalizem isso. Tô de boa, mas esse trabalho eu vou aguentar fazer ele daqui a alguns anos? Você tem que tomar cuidado com isso aí. Isso é muito importante. Pois é, enfim. A gente tinha pego um trabalho recentemente e queríamos terminar. Caralho, olha essa gritaria, cara. O burro. Ô, burro, cara. Caralho, a rua não era assim não, cara. Isso é macumba dos seus ouvintes aí. Deus me livre, guarda. Tá amarrado, ouvintes. Para jogar praga em mim. Não, mas onde eu moro aqui é gostoso. Tá bacana, mas hoje tá um barulhão do caceta. Também uma bateção de palma aqui. Puta que pariu, cara. Eu não sei porquê. A minha rua é o dia inteiro nego batendo palma, cara. Me incomoda, cara. Sabe, pessoa que não tem campainha? As pessoas da rua não tem campainha. Aí fica o dia inteiro. Pensa isso o dia inteiro, se não enche o saco. Não sei, também pode ser implicância minha. Mas não, mas eu acho chato pra caralho. Sério, eu acho chato pra caralho. Pois é, enfim. A gente tinha pego um trabalho recentemente e iremos terminar no final do ano, pois eram 3 casas. Durante um dos dias de trabalho, não pude ir, pois estava doente. Ele mandou eu não trabalhar naquele dia. Porém, de tarde, eu fui mesmo assim para levar almoço, pois já eram 2:30 PM e ele não tinha voltado para almoçar. Chegando lá, vi que ele estava a terminar o reboco do teto de um dos cômodos da casa e logo parou para comer. Enquanto isso, eu fui descarregar algumas latas de areia que estava na parte de baixo da casa, enquanto ouvi o podcast sobre mercado bucetal. Alguns minutos depois, eu subo para levar mais areia e vejo ele caindo do andaime. Olha o perigo. Eu falei lá em cima e olha aqui. Eita, nós. Vejo ele caindo do andaime e atravessando a janela de uma altura de mais ou menos 2,5 metros. Ele bateu a cabeça direto no chão e ficou desacordado na hora. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Fui correndo ver se ele estava ok. A cabeça estava sangrando e ele não me respondia. Pedi a ajuda de uma vizinha para chamar uma ambulância ou os policiais da rua caso estivessem passando. Enquanto isso, liguei para casa para que minha mãe e minha irmã trouxessem um carro no caso do socorro. No caso do socorro demorar. Mas logo a vizinha chamou os policiais e eles foram lá para averiguar a situação. Assim acionando a ambulância rapidamente. Ao levá-lo na ambulância, minha mãe foi de acompanhante, enquanto minha irmã seguia a ambulância até o hospital. Enquanto eu voltei para casa e fui esfriar a cabeça. As horas passavam e nenhuma notícia. E só fui saber no dia seguinte. Ele teve uma fratura craniana e uma pequena hemorragia, mas não teve nenhuma sequela, graças a Deus. Já se passou alguns dias do ocorrido. Ele recebeu alta do hospital, mas terá que fazer acompanhamento com o neurologista enquanto fica de recuperação, já que não poderá trabalhar por um tempo. Ainda bem que eu estava no lugar certo e na hora certa. Espero nos próximos dias poder me aproximar mais dele, assistir um futebol, etc. Para não me arrepender no futuro. Um abraço, um forte abraço e sucesso à Sociedade Primitiva. Ô, Matheus, não sabia que você tava passando isso, cara. Puxa vida. Um abraço, Matheus. Que Deus abençoe o seu pai. Que tudo se dê certo aí. E nada é por acaso, tá vendo? Você tava lá na hora certa, ainda bem. Curte seu pai, Matheus. Aproveita. Aproveita que vocês são amigos. Porque isso aí é um sinal. A coisa é feia mesmo. Melhoras pra você, meu irmão. E melhoras pro seu pai. Melhora de vida pode ser real. Ó o Marlon aí. Fala, Hernani. Tudo em cima e nada certo? Sou o Marlon e há um tempão entrei em contato contigo pelo Twitter. Estava desesperado na época. Cheguei... Ué, o Brian tá me ligando, pera aí. Fala, Brian, tô gravando, fala. Você tá no ar com os ouvintes do programa, fala. Alô? Brian, fala, os ouvintes estão te ouvindo, fala. O que você quer, Asno? Você tá no ar aí pra... Tá no ar aí pros ouvintes. Fala aí. Beleza? Você tá ao vivo? Tô agora. Fala. Não, né? Não, não ao vivo, porque isso aqui é gravado e tal, mas vamos lá, fala aí. E aí, bom ou não? Tô na rua, mano. O que você tá fazendo aí? Ai, mano, eu tô esperando um colega meu pra gente jogar sinuca num barzinho aqui. É? Tá curtindo aí hoje? Vai, eu tô esperando ele chegar aí. O que é o programa aí? Não, eu tô lendo os e-mails dos ouvintes aqui. Fala aí, que já... Ah, acabou aí. Não, mas você nunca me ligou na vida. Você tá me ligando por alguma coisa. O que você quer? É uma pegadinha? O que é? Ah, fui eu que te liguei? Foi, ué. Então eu te liguei sem querer, então. É sério ou você tá zoando? É sério. Mano, eu fui pôr o celular no bolso e te liguei, eu acho. Ai, ai, ai. Por isso que eu não tô te entendendo. Por isso que eu não tô entendendo nada. É por isso que ficou um falando pro outro. E aí, o que isso aqui é? Achei que tinha um propósito, mas não tem então. Não deixa então. Aí foi essa parte aí que ficou bato. Mas agora você tá à toa? Uai, eu tô só esperando o cara chegar, ué. Por quê? Enquanto o rapaz não chega, eu posso ler o próximo e-mail pra você? Você escuta aí? Pode, vai lá. Fala, Hernani, tudo em cima e nada certo? Sou o Marlon e há um tempão entrei em contato contigo pelo Twitter. Estava desesperado na época. Cheguei a tentar cogitar suicídio via overdose de narcóticos. Cheguei a ficar bem mal, porém nada grave. E achei que esse acontecimento foi decisivo na minha vida. Você já tentou se suicidar, Brian, ou nunca? Eu não. Não, né? Não. Terminei o ensino médio e segui os seus conselhos de como o nosso redor pode ser podre, ruim. Engoli isso de maneira mais fácil do que pensei que seria. Resolvi tomar um rumo. Larguei a faculdade de engenharia da computação na metade do primeiro semestre. Não, na metade do primeiro semestre desse ano. Voltei para minha cidade e fui atrás de uma mulher. E enfim, estou com ela. Entrei na faculdade de matemática e fui entrar para o exército. Vou entrar para o exército. E engajar até terminar minha faculdade. Sei que tu deve estar pensando, voltou por mulher, gado demais. É exatamente o que eu tava pensando. Ai, ai, ai. Mas eu acho que foi... Fala. Eu gosto de ver que não tem nenhum ouvinte que é tipo saudável, né? Tipo... Os caras todo dia tentando se matar, é só história bonita. É só, a gente é para-raio de maluco. eu não sei se você sabe, né, velho, mas essa terceira semana que eu não gravo nada, né? É, eu vi um comentário que você não vai gravar mais, por quê, Brian? É o seguinte, desde que eu comecei o podcast Decadência... A minha vida só entrou em decadência, entendeu? Aí, quando eu parei de gravar, a primeira semana já deu um loop assim na minha vida. E só foi melhorando. Aí eu falei... o cara ter podcast é pedir pra ele cagar na vida dele, entendeu? Então, se sua vida tá boa, você quiser estragar, começa um podcast. Não vai te trazer nada de bom e só te dá dor de cabeça. Ô, se dá, hein, cara? É só, você só toma. Nunca vê um negócio que você não tem. É isso aí. Mas os seus ouvintes vão ficar putos com isso aí, Brian. Ah, eles vão superar, porque tem tantos podcasts melhor que eu acho que o meu podcast, eu acho que sempre foi aquele que o cara, quando não tinha nenhum, ele ouvia, entendeu? Não senti falta, não. Entendi. Mas eu acho que foi minha melhor decisão. Sem ela, estaria mofando em uma cidade grande e cheia de social justice warrior. Talvez tenha sorte de encontrar uma menina decente, pois já abri muitas pernas por essa minha cidade. Sinto que ela é pra vida. Não, ele falou que talvez tenha encontrado uma menina decente. Tomara que meu caso sirva pra desiludir alguns ouvintes de que todas as fêmeas são monstros completos e cheios de vingança. Se quiser algum... Tem alguém que pensa isso? Ah, tem. Isso tem. Caralho. Tem. Esse cara é muito maluco. Se quiser algum assunto para o próximo podcast, avisa. Tem uma história interessante sobre quando eu vi um traficante ser praticamente dizimado por uma .50. Ô, manda essa história pra mim, Marlon, tem interesse. Moro em uma fronteira seca com o Paraguai. Se quiser, até conto como as coisas funcionam aqui. É isso aí, ô Braia. Faz um comentário do e-mail do rapaz, por favor. O comentário que eu tenho é o comentário padrão. O ouvinte aí, o cara tentou, né? Que eu tenho que falar baixo aqui, passagem na rua, o cara tentou tirar a própria vida aí, né? Depois o cara achou uma nova chance de viver porque ele encontrou uma garota. Aí abandonou um curso pra fazer a faculdade em outra cidade. É isso aí, né? O padrão de todos os outros ouvintes, né? Vamos falar. Mas é isso aí. É importante porque... Caralho, olha o barulho que tá aqui, cara. Eita, nós. Ô, Braia, mas essa questão de se a gente achar uma mulher companheira, é que é foda, hoje em dia tá um tempo muito maluco. Mas se a mulher for companheira mesmo, o cara cresce na vida, Braia. Isso você não pode negar. O homem só é completo com uma mulher boa lá. E elas ainda acham que elas não. Que a gente é machista, que a gente. Elas ainda acham que elas não são importantes pra sociedade. Mal sabem elas que elas são importantes agora. Se elas ficarem com essa porra de feminismo, elas vão perder a importância delas, Brian. A sociedade é próspera, né? De acordo com elas, né? Com o comportamento delas. Né? É isso aí. Ô, Brian, muito obrigado. Eu não vou mais atrapalhar você, não. Eu agradeço aí, eu liguei sem querer, né, também. Falou, mano. Até mais. Falou, Braz, se cuida. Sempre bom falar com o Braz aí. Ouvinte, é isso que eu falei pra você, tá? Se a gente achar uma mulher companheira, é porque é foda, porque hoje em dia tá muito difícil. Mas é porque é aquela história, assim. Se você fizer a conta matemática, tem sentido. Porque mulher companheira. Então eu não vou, por exemplo, se a minha mulher é companheira, eu não vou ficar preocupado com traição. Eu vou poupar dinheiro pra nós dois, seguindo a lógica da mulher companheira. Só isso. Tô falando só isso. Se a mulher fosse companheira. A matemática fecha, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Tipo assim, eu vou ter uma parceira, então nós vamos crescer na vida. Eu falei sobre isso no programa sobre casal pobre, inclusive. O problema é que no tempo moderno, com mulheres viciadas em fortes emoções, o negócio delas é assim. Ah, enjoou? Chuta. Ah, começou a dificuldade? Chuta. Ou então começa a sacanear o cara, entendeu? Então aí o problema são os tempos modernos. Mas a sua lógica aí não tá errada. E vai vir, o pior que vai vir, ouvinte fanático, bitolado, dizer que é mentira. Não é, ouvinte. É porque você tá considerando a grande maioria. A grande maioria não presta, isso é fato. Você tá certo. Mas o rapaz, se ele amarrou o bode dele num negócio firme, vai. Eu, do fundo do meu coração, desejo que você tenha arrumado aí uma boa menina. E eu desejo o melhor pra você, Marlon. E aí manda a história lá do traficante da Ponte 50. E depois, mais pro futuro, você manda aí pra gente, tipo, dizendo se a vida em dois tá sendo boa. Como que tá sendo? Manda aí. Vai ser uma experiência legal. Vai ser uma experiência legal pra você e pros ouvintes, tá ok? Muito obrigado pelo seu e-mail. Responsabilidades e masculinidade. Olá, Hernani. Aqui é o Anderson. Conheci seu podcast em pouco menos de um ano através do Petri. E logo de cara me identifiquei com seu modo de pensar, principalmente porque você é um cara autêntico, fala do nosso universo fudido masculino. Seus podcasts são como uma espécie de lupa que amplifica e detalha as relações do homem moderno. Muito obrigado. Minha história é a seguinte. Morei com meus pais até os 26 anos e tive uma educação muito bajulada. Não éramos ricos, mas o mindset da minha casa era: estude, faça faculdade e arrume um bom emprego numa empresa firme que te dê um crachá e uma folha de ponto. Olha, eu também. Em dado momento, eu nunca mais me esqueço disso. Eu acho, essa foi uma das sacanagens que eu acho que minha mãe fez. Eu tava trancado no quarto, assistindo videoaula de como investir na bolsa de valores. Eu lembro certinho disso. Deitado assistindo a videoaula. Eu tava roubando? Não. Eu tava traficando? Não. Eu tava usando droga? Não. Tava bebendo? Não. Tava trepando? Não. Eu tava fazendo algo errado? Não. Eu estava deitado assistindo videoaulas de como investir na bolsa de valores. Pasmem, ouvintes. A minha mãe chegou, deu um tapa na porta e falou assim: para de assistir essas bobagens aí. Tem que assistir essas coisas não. Tem que estudar bastante, passar um bom concurso e acabou. Esse negócio de bolsa de valores é tudo enganação e é tudo pilantragem. Vai assistir essas coisas não. Quer dizer, pra que fazer isso, cara? Puta que pariu. Ah. Por isso meus pais nunca me deixaram trabalhar ou sequer fazer alguma coisa em casa. Ó, oh, eu também. Eu acho que eu tinha que ter aprendido o serviço de pedreiro quando eu era mais novo, cara. Hoje faz falta pra mim. Talvez pela minha natureza, eu não virei um merda completo. Apenas cresci achando que o mundo era um lugar simples e fácil, porque meus pais nunca me expuseram à dificuldade, me negando inclusive os problemas financeiros e de saúde que ambos passavam. Mas já minha irmã sentou na peia nos velhos. Sentou a peia nos velhos. Extraiu e extrai até hoje toda a grana que pode. Não que ela seja uma má pessoa, longe disso. Apenas acostumou-se a jantares caros, roupas caras, luxos que nem minha mãe teve ou sonha ter. Cresci um homem frouxo. Quando surge um problema, nunca fui de enfrentar e sempre buscava o caminho mais fácil. Olha, eu também, como eu já disse aqui no programa, tive que aprender a ser um homem sozinho, porque meu pai não me ensinou, infelizmente. Meu pai desistiu de mim. Eu posso contar isso mais pra frente aqui? Meu pai desistiu de mim quando eu tinha uns 11 anos. Ele desistiu de mim. A gente morava na mesma casa, mas ele tinha desistido de mim. Uma grande sacanagem que ele fez. Mas, enfim. Um brocha. Em 2016, me casei e foi aí que tudo mudou. Quando saí da barra da saia da minha mãe, passei logo de cara por um ano inteiro sem nenhum cliente. O saldo da conta só baixando todo mês, a ponto de eu distribuir panfleto me divulgando no sinal. Cara, quando você vê a merda vindo e você tem consciência de que ou você enfrenta o leão, ou você enfrenta o leão, ou se correr você será devorado por ele, o instinto primitivo de sobrevivência do homem toma o controle. 2017 melhorou um pouco e foi um ano de aprimoramento. Quando eu tomei consciência de que era um moleque e percebi que aos 30 anos... Como é que é? 2017 melhorou um pouco. Foi um ano de aprimoramento. Quando eu tomei consciência de que eu era um moleque e percebi que aos 30 anos... Que os 30 anos são os novos. Ah, que os 30 anos são os novos 20. Ah, tem uma frase que diz isso. Tem uma teoria que o rapaz tá falando aqui, gente. Que o Anderson tá dizendo, que é o seguinte... Estão dizendo que a mentalidade que o povo tinha com 30... Não. É. A mentalidade que o povo tinha com 30... Não. Não, a mentalidade que o povo de hoje tem com 30... Era a mentalidade que o povo de antigamente tinha com 20. Ou seja, antigamente o povo amadurecia mais rápido. Então, quer dizer o seguinte, que hoje, você ter 30 anos... equivale mentalmente a ter 20 anos no passado. Vamos por anos 80, anos 70. Isso tem muita base de verdade. Peguem as pessoas com 26 anos, por exemplo, e comparem com as pessoas de 26 anos de antigamente. Você vai ver que as conversas não batem. Você vai ver que é um negócio diferente mesmo. É diferente. Entendi. Inclusive, eu não tô me tirando desse exemplo, não, viu? Eu às vezes me acho muito imaturo. Eu vejo que eu sou muito imaturo, que com a minha idade, por exemplo, meu avô já tinha uma família inteira e já tinha várias preocupações. Quer dizer, eu sou muito mais imaturo do que o meu avô foi, por exemplo, né? Entendi que era necessário assumir responsabilidades para mim. Precisava me sustentar. Precisava sustentar minha esposa e planejar prover um futuro digno para ela. Gente, sabe lá no outro e-mail que eu falei para vocês que... Isso é muito importante. Presta bastante atenção que eu vou falar, é importante. Sabe que naquele outro e-mail eu falei para vocês que... Que eu tava falando pro rapaz que em dois você cresce mais rápido? Uma das coisas interessantes é que quando você tá em dois, e eu posso falar porque eu já tive duas vezes... A sua cabeça muda, ouvinte. É verdade, o Anderson está correto. Porque é o seguinte, o homem sozinho, eu, por exemplo, agora, eu quero que tudo se foda. Eu não quero nada. Só estudar de boa, no meu tempo, sem pressa. Caralho, pernilongo. Caralho. Nossa, difícil gravar programa hoje pra vocês, hein? Oi, da nós. Então, eu tava falando. Você. Caralho, cara, tá difícil gravar programa hoje. O que eu falava? Então, a cabeça muda. Porque é o seguinte, quando você tá sozinho, nós homens, a gente se vira com muito pouco. Uma marmita, se foda, e roupa básica, tudo, que se foda. Quando a mulher entra na parada, a coisa fica muito séria. Porque você começa a pensar o seguinte, eu pode faltar pra mim, mas pra ela não pode faltar. E aí você começa a correr. É aí que é onde você vai correr atrás de mais dinheiro. Você vai correr atrás de ganhar mais. É por isso, esta é a explicação. O que eu tô dizendo pra vocês é a explicação racional, lógica, de por que que as pessoas dizem que colega de trabalho casado é perigoso. São pessoas perigosas pra você trabalhar. Por que que o povo diz isso? Porque o colega de trabalho que é casado, ele mata e morre pelo trabalho. Se precisar fazer uma fofoca pra te fuder, ele faz. Se precisar puxar o tapete, ele faz. Por quê? Porque ele tem mulher pra sustentar. Pra ele a coisa não é mais brincadeira. Então o negócio é o seguinte, ele, casado e com filho, ele tem coragem de fazer tudo. Lógico que pessoa com caráter não vai fazer, óbvio. Eu tô dizendo assim, o povo que diz, também não sou eu que tô falando não, que colega de trabalho casado é um perigo, o povo diz isso aí. Nesse período, descobri o seu podcast. Bicho, estou morando numa cidade longe de onde cresci. Não tenho amigos aqui. Você e o Sociedade Primitiva me ajudam bastante neste último ano. Hoje as coisas começaram a dar certo e depois de passar perrengues, período de introspecção, aprimoramento pessoal, consigo alinhar minha vida com a sombra do cara que deveria já estar pronto com 20 ou 22 anos. Ah lá, é o que o rapaz falou lá em cima. Então ele tá dizendo o seguinte, que a cabeça que ele tem hoje é a que ele deveria ter com 20 anos. E eu entendo a sua sensação. A cabeça que eu tenho hoje, ouvintes, é a que eu tinha que ter com 17 anos. Só que eu não amadureci. Eu demorei pra amadurecer. Vocês entenderam como é que é? Vocês querem ver uma que eu não tô mentindo? Vocês não falar que eu tô mentindo? Esse aqui eu vou tocar em ferida. O povo fala muito na internet o tal dos soy boys. Que eles falam que os soy boys são os caras afeminados e tal. E esses caras muitas vezes são casados. São desses caras que de repente tá casado e tem 30 anos que você vê coisa tipo assim, o cara deixa a mulher dele ficar conversando com os amigos, ele não tem a malícia, por quê? Porque ele não amadureceu. Ele não amadureceu, ele tá naquele mundinho de ficção, de infância. Ele deixa a mulher dele dar bobeira, entendeu? Por isso que o povo satiriza isso. Fala que esses caras soy boys, esses caras nerdão, fala que eles são cucão. Nerd antigo, os nerd... Não, desculpa, o contrário. Nerd moderno. Os nerd antigos eram os caras que tomavam umas porradas, ligeiro, que aprendiam a viver. Esses nerd moderno, que o povo fala que são soy boys, aí vocês pesquisam aí. O povo fala que eles são cucão, por isso. O cara ainda tem mentalidade infantiloide. Então ele deixa a mulher dele ir em festa sozinho. Ele tem aquela mente infantil. Por quê? Porque ele não amadureceu. O homem, quando ele é homem mesmo, é linha dura. Não tem conversa. Mulher, não. Ele protege e deixa de guardada, igual se fosse uma joia. Não, mas não no cárcere privado, hein, pelo amor de Deus. Enfim, é isso. Eu tô parando muitos e-mails hoje. Depois vocês falam aí se eu parei demais. Aí, depois vocês podem. Isso aqui vocês podem soltar os cachorros aí, porque eu tô parando muitos e-mails mesmo. Meus amigos, o homem nasce literalmente da merda. As dificuldades e responsabilidades que você assume serão a navalha que irá te esculpir determinado, denso e inabalável. Concordo. Quem não provou a merda, o fundo do poço, não tem moral pra falar. Não tem moral. Você tem que ter tido lá no fundo do poço, não de droga, dessas coisas. Não. Apesar que até isso te lapida. Porque você vai estar na merda, na droga, tudo, até isso vai te lapidar. Mas isso eu não quero que vocês façam, não. Mas você tem que se fuder amorosamente. Você tem que se fuder amorosamente. profissionalmente, de alguma forma. Não quero que você perca emprego, mas tem que se fuder. Tem que levar encarcado de chefe. É, outra coisa, crítica recorrente que eu ouço aí. Que as mães modernas, a criança cai na escola, a mãe vai dar chilique na escola, vai dar chilique com o professor. Criança tem que cair, tem que se machucar, tem que aprender que se ele correr na escada ele vai cair. Ele tem que aprender que se ele ficar perto do balanço, o balanço vai bater nele, ele vai cair. Ele tem que aprender. As mães de hoje estão impedindo que o moleque aprenda. Não pode, gente, isso não pode acontecer. É, meus amigos, então, obrigado pela oportunidade, estaremos sempre juntos, meu caro, paz. Muito obrigado, seu e-mail foi sensacional. Eu vou fazer uma coisa nesse programa aqui que nunca aconteceu, mas eu vou fazer pela primeira vez aí, porque eu gostei do seu e-mail e eu acho que tem uma música que tem muito a ver com o seu e-mail. Você falou que você teve que enfrentar o leão, eu quero que coloque uma música que... Fala lá que o rapaz fala lá que mata um leão. É que é todo dia eu mato um leão. Eu quero que ponha essa música. Acha essa música aí pra mim e põe aquela que o rapaz fala que todo dia eu mato um leão. Essa música é bonita. É foda. Põe essa música pra tocar aí. Pô, rapaz. We'll be right back. Mulher rica bipolar e meio grande. Fala, Hernani. Fico grato por ser pelo senhor ter lido um e-mail anterior que lhe enviei no podcast, o da moça da faculdade que tinha vários amigos machos. Tudo começou num dia que meu amigo veio com uns papos pra cima de mim, dizendo que iria começar a agir como Christian Grey em aquele filme. Com tudo que começou com o meu amigo dizendo que ia começar a agir como Christian Grey, aquele personagem do filme 50 Tons de Cinza. No começo achei bobagem, levei na brincadeira. Que papo besta, não é? Bom, ele adotou a linguagem corporal do personagem, gestos, jeito de olhar, falar. Passou um tempo e os resultados começaram a aparecer. Uma mulher rica, que era sua colega de trabalho, começou a se impressionar por ele. Ela era casada, bonita apesar da idade, tinha 39 anos, marido rico, bem sucedida, ganhava uns 10 mil por mês. Já meu amigo era um mero funcionário, morava com os pais, aparência normal, ou seja, um cara comum. Porém, um cara disciplinado, inteligente, estudava muito, tinha um belo futuro. Ela ficou encantada com o jeito dele. Até um dia, ela disse que ele tinha o mesmo jeito do tal personagem do filme. Ela não aguentou e certo dia chamou ele para sair. Ele entrou no carro de luxo dela e recebeu um beijo ardente e brusco. Foram até o motel e tiveram um sexo de alta qualidade. Tudo pago por ela. Ela dizia que sentia tesão por ele, devido a seu jeito misterioso. Ela fantasiava que tinha algo obscuro em sua personalidade. E isso atraía e deixava ela louca. Ou seja, são as fortes emoções. As fortes emoções. Ela fazia tudo o que ele queria, tanto na cama como fora dela. Inclusive, deixa eu só fazer um comentário rapidinho. Apesar que eu já parei muitos e-mails aqui. Não, deixa quieto. Senão vocês vão ficar putos aí. Ela fazia tudo que ele queria, tanto na cama como fora dela. Era totalmente submissa e entregue aos encantos da personalidade Grey. Lhe dava presentes caros, tudo graças ao tal personagem do filme. Se não fosse isso, ele não teria a menor chance com aquela mulher. Ele mesmo disse isso pra mim, pois ela era da elite, alto padrão, sentia nojo dos outros funcionários. O problema é que ela era casada e o marido descobriu tudo. Ficou puto, não entendeu como foi trocado por um piá de 20 anos. Pois ele era um homem bem sucedido, o chamado alfa pelo senso comum. Ela o deixou e posteriormente ficou com a guarda dos dois filhos. Diz ela que estava insatisfeita com o marido, que ele não a saciava na cama. Provavelmente ela vinha com aqueles papos que sentia dores na hora do sexo, mas culpava o marido. Puta que pariu, cara. É isso. Cara, quando começa papinho de dor... E outra coisa... As mulheres aí feministas dizem que são independentes. Mas vocês ficam... Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. O prazer de vocês, quem tem que fazer? Vocês. Não tem que vir com um papinho. Não, lógico, a gente tem que fazer as coisas, tal, negócio lá, fazer um oral bem feito e tal. Tudo bem, não tô entrando nesse mérito. Mas se vocês não gostam, o problema é de vocês, cara. A gente tá de pau duro, beleza. Entendeu? Vocês têm que... Não é... Porque senão vira escravidão, é. Aí o homem tem que fazer o prazer dele e da mulher. Que isso, hein? Vocês têm que saber, a gente tem que ajudar. Mas como gozar, vocês têm que fazer. Vocês têm que achar o prazer de vocês. Isso aí é um papo muito furado. Ele era um bom homem, caseiro, fazia seus hobbies, trabalhador, e não deixava faltar nada para a família. Porém, tudo isso não foi suficiente. Ele não dava atenção, dizia ela. Como que se tudo que ele fazia não valesse como atenção. Isso é uma sacanagem que eu já ouvi da boca de mulher. A filha da puta dizia que eu não dava atenção. Cara, lógico que eu não dava atenção, cara. Eu tinha que trabalhar um caralho pra te sustentar, ô filha da puta. Vagabunda ordinária. Isso aqui não tem valor nenhum. É um negócio das fortes emoções. A mulher moderna, ela ficou viciada em fortes emoções. Ela não entende o que é trabalho, ela não entende o que é honra, ela não entende o que é honrar os compromissos, ela não entende a dificuldade das coisas, não. Elas assistiram a novelinha, elas assistiram o filminho lá dos 50 tons de cinza, elas acham que tudo é fácil. Aí ela chega em casa, tem comida na mesa, tem tudo pronto, pra isso pra ela não vale nada. Agora, você pegar ela e dar um cavalo de pau com ela de moto, isso aí pra ela, ela acha fortes emoções, ela gama. Se você já tem passagem na polícia, ela gama. Tudo isso ela acha maravilhoso. Agora, se o cara é um homem decente, não, isso aí pra ela não, isso aí não dá as fortes emoções. Pô, isso é uma sacanagem, cara. Isso é uma sacanagem. Ele foi o primeiro homem dela. Perdeu o lacre com ele. Porém, ela queria novas rolas para sentar, novas emoções, afinal o prazer é mais importante do que o dever para esse tipo de gente. Outra sacanagem. E ela vai se fuder, porque o sexo casual é uma bosta, depois que você goza, dá um remorso, sexo casual é uma merda do caralho, não é essa impressão. Isso aí, voltando no assunto, eu tenho a impressão que isso aí é uma falácia criada por filme pornô, que os caras estão achando, e as mulheres estão achando, que sexo casual é uma maravilha, que isso aí vai preencher vocês. Preenche só a madeirada que vocês levam, isso aí preenche. Mas não preenche o vazio, vocês vão continuar com o mesmo vazio. A não ser que vocês tenham cabeça de minhoca, se não tiver nada na cabeça, aí... Realmente, eu já conheci mulher que não tem nada na cabeça. Nada. A vida da mulher é fuder. Eu conheço uma assim, inclusive. A vida dela é fuder e beber. E usar droga. De vez em quando fumo banza dela lá. A vida dela é isso, fuder, beber e de vez em quando banza. Ela não tem nada na cabeça. Pra ela, eu imagino que aí deve resolver. Mas, assim, pra uma pessoa que tem consciência e tudo, seu vazio não vai sair. Não tô dizendo pra vocês não trepar nada. Faça o que vocês quiserem. Só que esteja consciente que isso não vai preencher o vazio da sua vida, o vazio existencial. E esse vai permanecer aí. E essa mulher vai se fuder. Porque ela vai passar na mão da turma, vão esvaziar o saco nela e depois ela vai notar que nada é melhor que uma vida em família. Uma vida estável, uma vida de paz. E ela tá achando que isso aí vai durar pra sempre. Aguarde, vamos ver. Vamos ver quem que vai vencer no final. Eu conheço uma mulher que fez essa sacanagem com o cara. O cara já veio me dizer que ela já tá arrependida. E ele falou que não vai assustar se no futuro ela pedir pra voltar. Só que não vai ter volta, não. O tempo foi passando e a merda começou a aparecer. Meu amigo descobriu que ela era bipolar. Olha aí. Estava bom demais para ser verdade. Uma loucura. Uma hora estava alegre, outra hora triste e depois eufórica. Mesmo assim, meu amigo conseguiu dominar e controlar ela. E assim foi levando. Imagine, senhor Hernani. Mesmo com esses problemas dela, o marido estava sempre ao lado. Durante 20 anos. E o que ele recebeu em troca foi um par de chifres. Que sacanagem, cara. As coisas foram se agravando. Ela começou a frequentar umas merdas de umbanda. Caralho! Eu não sei porquê. Puta que pariu, ouvinte. Eu não sei porquê. Agora eu vou fazer um comentário que pode parecer preconceituoso, mas vamos lá. Esse programa aqui, o compromisso da Sociedade Primitiva é falar a verdade. Pelo menos a minha verdade, pode não ser a verdade universal. Aliás, não é. É a minha verdade. Eu não sei porquê, ouvintes. Quando a mulher mistura com esse negócio de umbanda, eu não sei explicar pra vocês. Desculpa, cara, vocês querem que eu negue o que eu tô vendo pra ser politicamente correto. Eu não vou fazer isso. O fato que eu vi pode ser errado. Eu não sei porque a mulher, quando mexe com esse negócio de umbanda, parece que enzica tudo, piora tudo. Ela fica mais louca. Eu conheço isso aí. Eu conheço... Ouvinte, sabe o que eu conheço? E eu tenho prova. Eu posso provar, eu tenho testemunho disso. Uma parente minha, que tava desconfiada do negócio de traição, e foi mexer com umbanda, porque disse que lá na umbanda ia revelar se o marido dela tinha amante ou não. E ela mexeu com esse negócio de umbanda, ela ficou com um problema mental. Ela disse que vê coisa. Tanto não é mentira o que eu tô falando, que teve uma... Aí, por causa desse negócio de umbanda, zicou a cabeça dela. Aí ela começou a delirar. Aí internaram ela um mês pra ela fazer uma terapia. Não, um mês acho que não deu, não, mas deu muito tempo. Deve ter ficado uns 20 dias. E tanto é que na época, preciso não falar que eu tô mentindo, ela fazia a terapia e na hora de dormir ela tinha que colocar uma fita cassete, num Walkman. E ela colocava a fita cassete e punha o fone e ela tinha que dormir ouvindo aquilo. Aquilo era terapia. Parte da terapia. Durante o dia ela fazia as coisas e aí ela colocava a fita e tinha que ouvir a fita. E cada dia era uma fita. Era uma terapia cara. Custou uma nota essa terapia. Custou uma nota. Aí, essa parente minha, que teve a cabeça estragada depois que mexeu com esse negócio de Umbanda, aí passou todo esse tempo da terapia e voltou pra casa. Aí, um parente meu tava lá na casa, quando ela voltou. Aí foi a festa, os filhos receberam. Ô, mamãe, a senhora curou. Aí o marido, não, agora vai dar tudo certo na nossa vida, você tá curada, não sei o quê. Aí, beleza, dormiram. Na madrugada, este meu parente foi acordado aos tapas e ela falando assim: psiu, fulano, acorda, fulano. Me ajuda, fulano. Tão vindo raptar o meu filho. Tão vindo raptar os meus filhos, as crianças. Pelo amor de Deus, acorda, fulano. Eu tô ouvindo eles falando aqui comigo na cabeça. Eles vão vir raptar. Quer dizer, estragou a cabeça da mulher pra sempre. Então, eu não sei porquê. Eu queria que os ouvintes... Eu abro aqui o espaço. Se eu tiver errado, eu sou humilde pros ouvintes virem me corrigir. Mas eu não sei explicar pra vocês por quê. As mulheres que mexem com isso, eu não sei por quê. Em zica a cabeça da mulher, elas não voltam ao normal. Eu já vi, eu tenho casos disso aí. A mulher fica mais... Ela fica mais bipolar, mais maluca, começa a delirar, começa a ver coisa. Esse negócio de Umbanda, quando a mulher entra nisso aí, eu não sei por quê. Em zica de um jeito que... Aí não tem mais cura. Aí é só ir. Aí não tem mais volta. Não sei por quê. Fica aí meu comentário. Como é que é? Começou a frequentar Umbanda. A loucura piorou. Olha aqui. E eu não tinha lido o e-mail. Eu não tinha lido. Vocês veem que eu não tô inventando, gente. Porra, vocês estão há um ano comigo. Vocês têm alguma credibilidade, vocês têm que dar em mim. Eu não tinha lido. Eu vou ler o que o rapaz tá falando aqui pela primeira vez. Eu não leio os e-mails. Vocês sabem disso. Eu já li e-mail aqui que eu fiquei puto. Vamos ver aqui o que o rapaz vai falar. Começou a surtar. Ó, acabei de falar. Fantasiava ser uma deusa dessa religião. Meu amigo me mostrou vídeos onde ela se mostrava insana, falando coisas estranhas de Umbanda, rituais, orações do tipo. Certa vez, dentro de uma loja, ela começou a agredir o vendedor e também gritava. Tá aí, ó. Pra piorar, um dos filhos dela também tem uns sintomas de bipolaridade. Porém, ele tem traços de psicopatia também, diagnosticado por psiquiatras, muito parecidos com aquele filme. Precisamos falar com Kevin. Não, precisamos falar sobre Kevin. Até maltratava o irmão mais novo. Porém, ele vive com altas dosagens de medicamentos para controlar o seu lado obscuro. Os dois filhos eram mini boys, que ganhavam tudo na boca. Meu amigo não gostava muito deles, pois enchiam o saco e eram muito mimados, principalmente o doente. Às vezes essa doença, viu, ouvinte, pode ser até por causa disso aí. Quando o moleque é boyzinho, ele acha que ele pode fazer o que ele quiser. Aí, ó, por isso que ele fica agressivo, ó. Ele pode fazer o que ele quiser, ele pode bater no que ele quiser, ele pode maltratar o cachorrinho, ele pode bater no gato, ele pode bater na babá, ele cospe, ele faz o que ele quiser. O filho do pobre, na primeira que ele faz é um na boca. Na escola, na hora que ele folga, é dois na cara. É um cuecão, já leva um cuecão. Já chega aprontando, cuecão, pá. Pra ficar ligeiro. Rasga a cueca dele. Aí chega pra fazer bagunça, pá, tapão. O moleque vai ficando moldado. Já cura a doença aí. O Matheus Porco Silva vai ficar puto com isso aqui. Não estou dizendo que doença mental não existe, hein. Mas tô fazendo um comentário, tô só comentando, é comentário. Assim... Assim, após a situação mental dele se tornar insustentável, ela foi internada em um manicômio, passou meses lá e voltou estabilizada. Deixa eu só fazer mais um comentário. Puta que pariu, vocês vão ficar puto comigo, mas é porque o e-mail é bom, cara. Vou fazer o quê? Deixa eu fazer um comentário pra vocês. Lembra que ela tava quietinha? Só pra vocês verem que eu não tô mentindo, porque eu gosto de provar as coisas aqui pra vocês. Ela não tava quietinha lá na casa dela, sossegada, com o maridinho dela, com os filhos dela. Ela saiu por causa de sexo casual. E aí é ferro da turma, é umbanda, é loucura. Olha o que a vida dela virou, cara. Vocês querem me convencer que a modernidade é boa e que a mulher moderna é boa? E vocês querem me convencer que isso vai trazer felicidade? Sério que vocês querem me convencer isso? Ah, conta outra, rapaz. Sou bobo, não. Sou ignorante, mas bobo não sou, não. O caipira, ele é ignorante. Ele é mesmo. Pode falar. Mas o caipira não é bobo, não. Você não faz o caipira de bobo, não, rapaz. Eita, nós. Esse meu amigo apreensivo diante da grave situação começou a ficar em dúvidas do futuro da relação do casal. Pô, só agora, cara? Mas passou-se alguns dias e ele voltou com ela. Estão juntos. Não sei se ele fez o certo. Não, não fez. Provavelmente não. Também não vou julgar. Não, tem que julgar sim. Ele errou. Pelo que sei, atualmente estão bem. Não, então não. Mas não sei quanto tempo vai durar isso. Ela é uma boa mulher em certos aspectos. Que aspecto, cara? Você tá louco, ouvinte? Boa mulher aonde, cara? Nossa, mãe. Porém, possui esse lado negro, pô. Então tá bom. Que tal o senhor Hernani com uma mulher dessa? Que maravilha que não seria, hein? Já bati minha cota de mulher louca, né? O curioso é que como uma personalidade como essa atrai tanto uma mulher, o sujeito nem precisa ser rico e ter beleza fora do normal. Basta ter um jeito como tal personagem. Misterioso, gestos lentos, olhar fixo e um certo ar de sociopata. A mulher é atraída pelo mal. Porém, minha dúvida é, será que isso atrai outras mulheres? Diz meu amigo que sim. Caralho, cara, essa rua hoje tá insuportável, cara. Meu Deus, ouvintes. Estão ouvindo um alarme? Caralho, cara. Vocês vão achar que eu tô morando num lugar de refugiado, com bomba, com guerra. Caraca, maluco. Até perdi aqui, ó. Será que... Meu amigo diz que sim. Será que é porque ela já era doente? Não, esse negócio de mistério funciona mesmo, eu já fiz. Inclusive, o homem gosta de estabilidade, calma, rotina. Ele gosta de saber que a mulher é daquele jeito, sem mistérios. Ele gosta de saber se ela já se deitou com alguém, quantos que foram. Ele gosta de precisão, ele gosta de verdade, o homem gosta de rotina. Ele gosta de saber de como as coisas vão ser. Chegar em casa, ele sabe que a mulher dele tá lá. É tudo estável. A mulher moderna, a antiga eu não sei, a antiga eu acho que não. Mas a mulher moderna, não. A mulher moderna, ela quer fortes emoções, fortes emoções, fortes emoções. Homem misterioso. Aí é misterioso. Aí na cama ele é violento. Aí ela não sabe onde ele ganha dinheiro. Aí ele aparece com um carrão. Aí ela não sabe de onde veio o carro. Entendeu? Essas loucuras aí. A mulher moderna é assim, cara. Se qualquer um que se fizer um ar de mistério... Mas você não pode ser um mistério bundão. Uma cara de macho, cara de homem. Você faz uma cara de homem e faz um ar de mistério. Às vezes você não fala nem seu nome. Eu tinha uma época que eu não falava nem meu nome. Não falava porque meu nome é difícil de decorar. Então eu já não falava mesmo. Porque a pessoa não vai saber meu nome. Ela não vai decorar. Você não fala nenhum nome. Aí ela vai ficar instigada. Eu já fiz muito isso aí. Pode fazer. Ela fica instigada. Mas qual o seu nome? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Não, vou falar só quando a gente sair pra tomar uma cerveja só. Aí lá ela vai ficar perguntando, qual o seu nome? Por quê? Porque é um mistério. O homem não, o homem já quer saber qual o seu nome, qual a sua família, quantos aí já passaram aí, já girou a catraca, já girou quanto tempo, como é que era, tem filho, o homem é assim, entendeu? Então isso aí é uma questão a ser debatida. Também penso o seguinte, não será mais um caso de inflação do mercado bucetal? Uma mulher de 40 anos, mãe solteira bipolar, está em condições, e um dos filhos também, está em condições de exigir um cara de 20 anos? Essa pergunta só foi difícil, vamos ver aqui. Não será mais um caso de inflação do mercado bucetal? Uma mulher de 40 anos, mãe solteira bipolar, está em condições de exigir um cara novo de 20 anos? Que possui futuro e com uma personalidade interessantíssima. Eu acho que não. O que eu acho que aconteceu, vou dar minha opinião, porque esse é um tema muito complexo, não dá pra te responder assim. Porque eu não conheço. Eu não conheço ela, eu não conheço você, eu não conheço o cara. Mas assim, dizendo por alto, a gente teria que fazer uma análise aqui. Mas eu acho que foi o seguinte, que ele tem o futuro, tudo, mas ele foi buscar a tranqueira. Ele poderia ter buscado uma menina nova, bonita e que desse moral pra ele. Ele foi buscar o problema, seu amigo foi buscar o problema, seu amigo foi buscar uma mulher casada, seu amigo... Então, não é que... O que eu quero dizer é o seguinte, não é que ela está em condições, ela pode estar, mas não é que ela está em condições. É que o seu amigo foi procurar o problema. Mas, aí você vai falar assim, mas foi ela que deu em cima. Mas ele aceitou, ele quis. Se ele quis, então não é que tá inflacionado. É... O seu amigo foi buscar o problema. Mas pode ser um sinal da inflação também, pode ser. Isso aí a gente teria que debater. É um meio complexo isso aí. A princípio, eu digo que nesse caso seu, não, eu diria que não é inflação. Por exemplo, um cara desesperado, um cara que quer dar uma trepada e tem 20 anos, o cara tá desesperado, quer dar uma trepada. Quer dar uma trepada. Ele não tem moeda nenhuma pra trepar. Ele tá desesperado. Ele arruma uma moeda de 50 anos pra ele comer. E ele no desespero, ele come essa moeda de 50 anos. Você, ouvinte, vai me dizer que é inflação? Não é. Tô te mostrando que não é. Por quê? Porque o desespero foi dele. Ele tava desesperado, ele catou o que veio pra frente, o que veio pra cima. O que veio pra cima foi a moeda de 50 anos. Porque é o seguinte, a mulher dar em cima do cara não reflete inflação de mercado bucetal. Por que não? Porque todo mundo tem uma chance, todos têm uma chance. Você, ouvinte, tem uma chance de dar em cima, por exemplo, da Adriane Galisteu, não tem? Você tem uma chance. Isso significa que você tá inflacionando? Não. Todo mundo tem uma chance. Chance todo mundo tem. Agora, se caiu ou se não caiu, aí é outros 500, véio. Não é? Não sei, eu posso estar enganado. Já tô assumindo aqui, posso estar errado. Mas eu acho que neste caso seu, eu acho que não configura inflação de mercado bucetal. Eu acho. Não sei, eu teria que avaliar a situação pra ver, tá? O que mais? Não sei dizer, só sei que aqui na região... Como é que é? Só sei que na região ela não teria a menor chance sem a tal... Ele não teria a chance sem a tal personalidade do cara do filme. Pois aqui a inflação é gigante. O que manda é o status, situação financeira. Sei disso por experiência própria. Sou alto, forte e bonito. Sem querer ser o bom da boca. E mesmo assim, sou invisível perante as fêmeas. Já... Caralho, cara, olha isso, cara. Os ouvintes vão achar que eu tô morando numa zona de guerra. Caralho. Tem que esperar parar. Meu Deus, cara, que isso? Onde eu parei aqui? Já até aconteceu de uma gorda fodida querer ficar comigo. Olha onde chegamos, Hernani. E quando é bonitinha, tem namorado. Só merece problema. Enquanto isso, os caras feios, sem personalidade, porém ricos, escolhem a dedo com quem querem comer. Bom, era isso. Agradeço a atenção. Sociedade Primitiva, o melhor podcast do Brasil. Muito obrigado. Esse caso seu aí, às vezes você tá procurando no lugar errado, viu? Você tem que procurar sempre de baixo. Se você tá na classe... Numa classe... Vamos supor, se você é classe média baixa, você tem que procurar lá embaixo. Você tem que procurar na classe baixa. Você tem que sempre jogar pra baixo. Porque a mulher sempre joga pra cima. Então você tem que fazer isso aí. Às vezes o seu problema... Eu conheço uma pessoa que também é assim. O seu problema tá em nivelar. Se você procurar a mulher na casta de cima, você nunca vai achar. Não, você acha. Não é isso. Mas é mais difícil, é mais sofrido. Por quê? Porque o seu poder de barganha no mercado bucetal é menor. Tudo no mercado bucetal gira em torno de poder de barganha. O quanto você pode barganhar é o quanto você vai jogar. Se você tá jogando com a classe média e você é classe média, seu poder de barganha tá igual, fica elas por elas. Se você é rico e vai jogar com a classe média, poder de barganha é alto, é rico. Se você é classe média baixa, você vai jogar com a... Você vai barganhar... Os pobres, Aí nivela, entendeu como é que é? A mulher sempre, pode ver, a mulher sempre vai procurar o cara de cima, nunca o de baixo. E tem até explicação biológica pra isso, ela vai procurar a pessoa que vai dar o conforto pra ela, lógico. Bom, gente, é isso aí. Li os e-mails de vocês hoje. E é isso aí. Vai vir aí no futuro Doutor Jerico falando sobre a carreira de direito. E as 5 mais com Alexandre Tasca. Ok? E mercado bucetal também. Fatores externos. O programa de hoje foi isso aí. Muito obrigado a todos que ouviram, muito obrigado ouvintes, muito obrigado aos que mandaram e-mails. Vocês são a sociedade primitiva, muito obrigado por tudo. E é isso aí. Siga comigo nessa jornada. Nothing stays the same, they say now, guess who's still debating? Nothing will remain, they say, quit the love and stop the hating. Of course I understand that it's easy just to walk like a zombie on remote control. Of course it's your decision to live someone else's vision and as well how to sell your soul. A spectator in the background of this scene, trying to remind you where you're from, where have you been? 1,000 leagues under the sea, how I wish you wouldn't be drowning in seas of apathy. 1,000 leagues under the sea, how I wish you would be so crazy far away from me. Time waves of change. Empty words and empty promises and conversations that could kill. Seems like no one's really rocking hard and no one seems to miss the thrill. Yeah, I understand that it's easy just to walk like a zombie on remote control. Of course it's your decision to live someone else's vision and as well hard to sell your soul. Hard to watch them giving up all hopes and dreams, trying to remind you where you're from, where have you been? 1,000 leagues under the sea, how I wish you wouldn't be drowning in seas of apathy. Whoa. 1,000 leagues under the sea, how I wish you would be so fucking far away from me. Tidal waves of change, tidal waves of change, tidal waves of change, tidal waves of change.